Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Smile, though your heart is aching. Smile. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu não sou maluco de atravessar pontes de luz. Aqui é o Tucano e... Nossa. Eu sabia que ia ser essa entrada do Tucano, cara. Tinha certeza. Já foi palhaço, né? Lembra, não, né? É, mandaram até imagem. Mandaram a imagem do Tucano Joker. Muito bom. Mandaram poster. Aqui o Rex e palhaços nunca são engraçados nessa parte da cidade. Eu sou o Leonel Caldela e eu vim para este mundo para espalhar a tristeza. Aqui é Daniel Furuno e tudo o que eu tenho são pensamentos negativos. Aqui é Azaghal e só os velhos conseguem aguentar o Joker. Os velhos? É. Você quer que eu explique? Por favor. Explicarei depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas odoricas. Vamos. Azaghal, nós temos um recado muito importante. Olha aí. Spotify. Aí, seus curtidores de podcast. Olha você que está ouvindo a gente através do Spotify. É o seguinte. Caraca, eu tenho que falar um negócio de podcast, a gente tá falando de Spotify. Que é? Você sabia que nós estamos muito perto de chegar... Se prepara. A 1 bilhão de downloads totais. Sério? Estamos muito perto. Caraca! Isso é incrível. A gente vai avisar aqui, mas eu soube da métrica recentemente. Olha, Azaghal! 1 bilhão de downloads totais. De Nerdcast. Caraca! Mas continua o recado, Jovem Nerd, pra quem ama o podcast. O Spotify, que é a casa dos podcasts, apresenta os Spotify for Podcasters Summit! Olha, e essa gritaria nesse Airbnb a essa hora? Vai dar certo ou não vai? É isso mesmo, é um summit? Summit. Para podcasters. Peraí, o que a gente tá dizendo aqui? Que vai ter um evento. Vai ter um evento. Do Spotify. Que é a casa dos podcasts. Em São Paulo, nos dias 1 e 2 de novembro. Exatamente. Na Cinemateca Brasileira. Pra você que é podcaster ou quer se tornar um. Ou seja, se você gosta, vive ou respira podcast, esse evento é pra você. É um evento inédito que chega ao Brasil pra discutir o futuro dos podcasts com quem mais importa, que é você, querido ouvinte e podcaster. Vão ser 2 dias mega intensos de conteúdos, de palestra, de painéis, workshops com os maiores podcasters do Brasil. Adivinha quem vai estar lá? Nós. Cid não salvo. Também estará, também de fato. Também os maiores podcasts do Brasil. Mas nós estaremos, o pessoal do Mamilos vai estar. Exato. Também. Guga Mafra do GugaCast. O Jurandir, até o Jurandir até... Filho. Até esse cara. Vou lá dar um abraço nele. Esse vai ser o clima de amizade e felicidade ao vivo. Vai ser muito foda. E ó, eles estão só preparando o terreno. Tem uma página do Facebook. Na página do Facebook... É pra você ficar ligado. A gente tá dizendo isso aqui. Falta um mês. Falta um mês. Fica ligado. Eles ainda vão abrir... Fica ligado, Jovem Nerd. Esse é um aviso pra você ficar ligado, porque eles ainda vão abrir as inscrições. Save the date. Chama Save the date. Exatamente. Então, olha só. Tem um link aí no post. Tem uma página no Facebook do Spotify Brasil pra você ir lá no evento. Uhum. Sabe que você quer ir num evento? Sim, sim. Você clica lá, quero ir nesse evento. Sim. O objetivo de você clicar é você receber alerta do evento quando rolar a abertura das inscrições pra você conhecer os palestrantes e convidados. Então, fica ligado. Link aí no post, fala na página, coloca lá pra você receber esse alerta. Então, cara. Ó, save the date. Save. Vai se programando aí, seu amante do podcast. Save the date. 2 dias. O dia 1º e o dia 2. A gente vai estar nos 2 dias fazendo painel, nos 2 dias a gente vai estar lá o dia inteiro. Exatamente. Vou ficar o dia inteiro fugindo do Jurandir Filho. Spotify for Podcasters Summit 2019, o primeiro evento de muitos, espero. É isso. A gente podia fazer umas revelações nesse evento. Vamos? Tem que falar com o Spotify. Azaghal, fica ligado pra ver as novidades. É verdade. Só estou aqui com o nosso querido Vinícius Fuzikawa da Nova Futura, rapaz, porque hoje tem Nerdcast, não tem, rapaz? Tudo bem, Ale? Que aula que foi hoje, hein? Que aula, cara. Se prepara, porque hoje o assunto é o Crash de 1929, cara. Porque esse mês, no dia 24 de outubro, faz 90 anos da Quinta-feira Negra, que foi o início, né? O primeiro dominó que resultou na grande crise, na grande depressão do final de 1929 e início dos anos 30, né, cara? Que aconteceu na Bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, mas se alastrou pro mundo inteiro, apesar de ser um mundo completamente diferente do que é hoje, né? Era um mundo muito menos interligado que hoje, mas ainda assim afetou o mundo inteiro. E nós vamos ter uma aula de história. Olha só, acho que vai ser o primeiro Nerdcast sobre história, né, cara? História do mercado financeiro, tem muita coisa maneira pra contar, e a gente escolheu esse tema justamente porque tá fazendo aniversário de 90 anos, e é muito bom entender a história do passado pra, né, a gente compreender o mundo de hoje em dia. Então, cara, escuta que tá muito maneiro, já está na sua timeline do Nerdcast, então baixa aí o Nerdcast agora, já deixa na fila pra você escutar na sequência. Enquanto isso, o Vinícius também tem algumas coisas maneiras pra falar sobre a Nova Futura, né, que tá sempre aqui com a gente, todo mês justamente oferecendo ótimas oportunidades de investimento para todos nós. Vamos lá, Ale. Cara, tá chegando o final do ano e eu queria fazer um convite a todo mundo. Clicar no link aqui do Jovem Nerd e abrir a conta. É de graça pra você pelo menos conhecer e saber como é que é a abertura de um cadastro. E aí, chegando o final do ano, as pessoas querem começar a investir, planos, tudo isso. E o que que eu fiz? Eu peguei dois investimentos com valor baixo de aplicação pra dois tipos de clientes diferentes. Um é pro mais conservador e o outro é um pouco mais arrojado. Ambos com valor de R$500 pra você começar. Um é uma LCI pra 2 anos, então é um investimento de renda fixa, isento de imposto de renda, que ele tá com rendimento de 102% do CDI, que é muito bom. Rende aí uns 30% a mais que a poupança tranquila, Lê. Uhum. E o outro investimento que eu trouxe foi um fundo de investimento, que é um fundo de investimento em ações, small caps. O que é uma small cap? São empresas com menor valor de patrimônio, né? Então, são empresas que têm mais potencial de valorização. Você tem vários tipos dessas empresas que são small caps listadas na Bolsa do Brasil, e esse fundo escolhe as melhores small caps. Só nesse ano, ele rendeu 30%. E a aplicação mínima dele é R$500. É um fundo, para quem tem um pouquinho mais de aceitação a risco, vale a pena. É muito bom. Legal. Então, lembrando que para você abrir a sua conta, é só entrar em novafutura.com.br. Você pode abrir ela agora de graça, não paga nada para abrir conta, não tem nenhuma taxa para abrir conta. E aí você começa a explorar o que que a Nova Futura tem para oferecer. Essas foram boas oportunidades aí para você começar a pensar. Lembre-se, você está falando de investimento, que seu dinheiro vai ficar numa aplicação durante um tempo. É uma grana que não pode estar fazendo falta para você, entendeu? É uma grana que você está lá, em vez de ficar parada na sua conta sendo comida pela inflação, pense sempre em colocar essa grana no investimento que vai te render mais do que a inflação, né? A ideia é essa, né? Que ela não perca valor para a inflação e que ela possa te render mais. E o Vinícius tem ótimas oportunidades aí para você entender. Mas não se esqueça, pega uma grana que não vai te fazer falta. Essa é a parada. A gente tem investimentos para todos os tipos de investidor. Sim. Eu trouxe esses dois aqui justamente porque até pedi pro pessoal baixar o valor de aplicação deles, que era maior, o valor inicial. Justamente para a galera ir lá e perder esse medo. Maneiro. Vai, maneiro. Abre a conta, começa a investir. Certo, Ale? Excelente. Escuta o Nerdcast de hoje que tá muito, muito maneiro. E queremos falar da Nerd Store, Azaghal, porque começou a pré-venda 2 Minutes to Midnight. O Atlas ilustrado do Iron Maiden. Iron Maiden. É isso mesmo, né? Só com a parceria com a editora Valentina, tá lançando a pré-venda exclusiva do livro ilustrado 2 Minutes to Midnight, da banda Iron Maiden. Que é o guia ilustrado mais completo com toda a história da banda. Tucano vai gostar dele. O Gaveta vai gostar desse. Vai, porra, cara. Gente, ó, manda pro Gaveta logo. Fica a dica aí. Olha só, o livro é um novo formato de biografia de bandas, cara. Contando desde a origem do Iron Maiden até o estrelato mundial, dia a dia, curiosidades, formações... Qual o nome da banda? Iron Maiden. Iron Maiden. Tô tentando. Formações e segredos, cara. Muita coisa. Lotado de depoimento dos integrantes, dos ex. Diz aí quem é o melhor vocalista nessa biografia. Tem que descobrir quem é. Cara, tudo, produtor, empresário, criador do Eri, jornalista, roqueiros, cara, tem tudo, cara. Tudo isso ilustrado com fotos inéditas, exclusivas, com momentos inesquecíveis, capas, souvenirs, produtos oficiais. Souvenirs? Souvenirs. Não são souvenirs. Não, já é... que é Iron Maiden. Souvenirs. Não, souvenirs. Sabe, várias raridades dignas de colecionador aficionado e muito, muito mais. A pré-venda vai até o dia 10 de novembro de 2019, com previsão de envio a partir de 11 de novembro de 2019, um dia depois. Adquirindo o seu livro na pré-venda, você leva frete grátis para todo o Brasil, rapaz. E junto com ele, obviamente, você leva um pôster e um marcador exclusivo da Nestor com o mascote da banda, o Eddie. Tudo isso por apenas R$189,90. Que é o livro ilustrado, mais pôster exclusivo, mais marca-páginas com frete grátis para todo o Brasil. Lembrando, já avisando, tiragem limitadíssima. Vocês, fãs de Iron Maiden, vocês não podem deixar de ter essa coleção, que é uma edição de colecionador. Então, corre lá na Nestor, que já está na pré-venda, a maior loja nerd do Brasil! Nossa Senhora! Cara, eu tô muito impressionado de ninguém ter batido na porta ainda. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... E se você não quiser ouvir esses dois usurpadores que acham que vão ganhar o nosso lugar, mas nunca vai acontecer, pule para... 16 minutos e 13 palhaços do crime. Ah, Maurício, eu nem falo nada, viu? É. Ah, sempre maltratados aqui. Ah, tomaram nosso lugar, nunca vai acontecer. Pff, sabe da missa. Eu gostei do detalhe. Eles acham que eles vão tomar o nosso lugar. Quanto tempo já faz que a gente está aqui, estabelecido, uh-huh, e recebendo arte dos fãs. Exatamente. Recebendo pedidos enlouquecidos do público pra gente fazer o nosso próprio programa. Exatamente. Já tá mais que estabelecido. E é isso. Se bem que entre nós temos tido aí alguns entreveiros, né? Porque... não tem nada. A minha parte não tem entreveiro nenhum. Ah, é? Eu vi mesmo no último programa. Você que fica aí cheio de firula querendo provocar o público. No último programa, Alexandre Ottoni do Jovem Nerd, por duas vezes confundiu o meu nome com o seu e você se fez todo escondido. Até sublevantou, vou embora do estúdio, onde já se viu, não sei o que tem, como se ser chamado de meu nome fosse uma ofensa. Eu quero o divórcio. Eu tô interpretando. É, isso é, né? Só pra... É isso, esse é o meu lado ator. Eu tô ali interpretando. É um papel. Eu acho que você vai acabar usurpando a nossa parceria e eu vou ficar... eu vou ser abandonado, eu acho. Eu acho. Quem é? Vai me trocar por quem? Eu quero só ver, hein, como é que vai ficar esse negócio. Isso é um absurdo. Você que sai pra jantar aí nem me chama. Não. É, tá bom. É. Eu não vou falar nada porque é verdade. Aqui vamos agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. A gente tem aqui doações de sangue, pedido de doação aqui especial pra Carlos Locke. Ele tá na UTI Santa Rosa de Cuiabá. Então você aí, galera de Cuiabá, pessoal do Mato Grosso aí perto de Cuiabá, que puder fazer doação de sangue, é só ir até lá e falar que você vai fazer uma doação pro Carlos Locke, que tá internado na UTI. Sua doação é muito bem recebida, importante nesse momento que o Carlos está precisando. E vamos agradecer aqueles que tiraram as fotinhas ali no cacete de agulha e mandaram para nós, como Jonathan Rocha e Fabiano Neves, Rafael Yudi, Marcos Souza e Carlos Leonardo Machado. Artes dos fãs, temos aqui um belíssimo Coringa. Belo Joker. Noelle Mioto, que ficou sensacional. Aqui é uma tela, né? Acho que ele pintou. Sensacional. Ah, ficou muito bom, muito maneiro. Temos também aqui o Bárbaro e o Paladino por Luciano Dias, que ficou muito maneiro também. Sim. E esse é o Jovem Nerd por Wilton Santos, que ficou um Jovem Nerd aqui meio Hellboy. Muito maneiro. Inclusive, fica a dica aí, pessoal da Nerd Store, falar com o Wilton Santos aí, licenciar essa estampa para uma camiseta, hein? Ah, fenomenal. Todo mundo vendo a verdadeira face de Jovem Nerd. É assim, ó. Agora eu vou me imaginar nele. Toda vez que a gente é maltratado, eu vou pensar nele desse jeito. Isso, é o Bafo Nerd. O Bafo... Vapo Nerd. Excelente. Gustavo Oliveira, 23 anos, graduado em Ciências Biológicas na UFLA. Lavras, Minas Gerais. UFLA é o quê, Léo Lopes? É UFLA. UFLA, tá. É, era exatamente o que eu queria saber. Obrigado. E aí, nerds, tudo bem? Mandei esse e-mail para esclarecer o que disseram sobre a capacidade do abacaxi de amaciar a carne. Olha lá, hein? Vamos ver. Vou imaginar, então, que ele passou na prova do abacaxi para mandar esse e-mail aqui. Muito bom. O abacaxi é um fruto agregado da família das bromélias. Entre parênteses, dá pra notar a semelhança da coroa com as bromélias comuns da casa da avó. E algumas espécies possuem uma substância de defesa contra herbivoria, chamada bromelina. Essa molécula é uma enzima proteolítica, ou seja, tem a capacidade de digerir proteínas. Portanto, colocar o abacaxi para amaciar a carne faz todo sentido biológico. Olha aí, um beijo pro ótimo. Olha aí. Já que a enzima vai degradar as fibras musculares e torná-la mais soltas entre si. Por essa mesma molécula que às vezes sentimos que o abacaxi pinica a nossa boca ou até mesmo nos dá afta. Olha aí. Enquanto mastigamos o abacaxi, ele começa a digerir a nossa boca também. Caraca! Olha aí que beleza. É importante dizer que a enzima não causa maiores problemas e existe uma frequente seleção de plantas que tenham menos bromelina. Muito bom. Abraço aos nerds. Valeu aí, Gustavo. Olha aí. Quando você come o abacaxi, ele está comendo você também. Exatamente. Olha aí que curioso, né? E as enzimas se reproduzem. Você sabe como as enzimas se reproduzem, né, Mal? Uma enzima da outra. Exatamente. Isso aí. Merda, foi você que disse, não eu. Só perguntei. Mas nada, vamos apresentar o Daniel Furono, nosso querido colunista. Escreve várias críticas pro Jovem Nerd. Há muitos anos. E antes disso tinha colunas no Jovem Nerd, quando ele tinha colunistas. Uhum. E fez gramofone digital. Tinha outra coluna que eu não lembro mais o nome. Sobre música, sobre livros. Isso, que era sobre livros. Sobre cinema. Ah, sobre livros, eu acho que era Cabeceira, alguma coisa assim. Isso, era alguma coisa da Cabeceira, isso aí mesmo. Cabeceira digital, era tudo muito anos 80. E é. Agora eles escreveu a crítica do Joker. Uma excelente crítica. As críticas dele são realmente incríveis. E ele está aqui para discutir, para aprofundar essa discussão maravilhosa. E aí, a minha apresentação, explicando, simples. Você teve o menino aí, Joaquim Fênix. Ficou zureta. É, ele sempre foi. Ficou zureta, brigou com o Rob De Niro na gravação. Só os velhos aguentam interpretar o Joker e não ficar maluco. Exato. E agora, o Joaquim Fênix está indo no cinema, fica dando risadinha no fundo, meu irmão. Quando acaba o filme, vai se foder. Que porra é essa? Caraca, se eu tô no cinema, a primeira coisa que eu faço é deitar no chão e esperar a Uzi atirar, cara. O menino Jared, que nem é menino. É, mais velho que joga aqui. É, ele pirou, começou a mandar rato morto nas caixas. É verdade. O nosso amigo Smith falou assim, aí, meu irmão, você tá muito zoado. O Heath Ledger, outro que ficou loucaço. Não sei se ele ficou louco, cara, ele lenda. Ficou zoado. Loucaço. Ficou zoado. E o Jack Nicholson continuou do... O Jack Nicholson, ele pira o Coringa. Quando ele começa a interpretar o Coringa vê quem é o Jack Nicholson, o Coringa fala, caralho, meu irmão. Esse cara tá zoado. Esse cara já... Uhum. Então, o velho, ele tem alguma carga. O Coringa começa aí no jogo dos Lakers, né? E quando o César Romero fazia o Coringa falava, eu não tenho como afetar um cara que não tira o bigode. Cara, que não é tira. A prova que é o melhor Coringa, cara. É, sério, eu falei. A entidade Coringa sabe que ela respeita, né? É um Coringa de bicote. É, muito respeito, cara. Mas vamos lá. A loucura do Joaquim Fênix tem explicação, né? Não é por causa do Coringa, não. É por causa de comida, né? Como assim? O cara passou 3, 4 meses comendo alface, acelga, maçã e vagem pra emagrecer. Ele falou que ele ficou maluco por causa disso. Ficou zuretaço. Eu fiquei 4 semanas comendo nada e fiquei mal. Depois da bariátrica. É. Falta de comida, é? É, nossa. Deixa qualquer um, bota qualquer um no limite. É, o problema é a vagem também, né, cara? Tipo, cara, tô vagem nessa equação, não tinha como não enlouquecer, velho. O Christian Bale não comia também só uma lata de sardinha, uma porra dessa? Sim, quando ele emagreceu pro maquinista, né, ele teve que fazer uma dieta com um nível baixíssimo de calorias e aí ele ficou, tipo, pele e osso. Ele comia uma lata de sardinha por dia. Esses caras... Ele fez essa dieta sem recomendação médica. Claro. E chegou num nível de louco. Assim, o corpo dele chegou a um extremo que, se eu não me engano, acho que até médicos que acompanharam depois ele no processo pra ganhar peso falou que, cara, não sabem como ele não morreu. Assim, pelo nível de inanição que ele chegou no corpo. Nem o médico recomendaria o cara ficar com aquele corpo. Né? É, porque assim, a dieta mais maluca possível, né? Você ingere sardinha e todo o sódio do mundo. É, mas só isso? Exato, mas é muito maluca. Essa galera que pra interpretar faz uma imersão muito grande, a galera fica louca, né? O Daniel Day-Lewis é um deles que fica transtornado quando faz filme. É que ele só faz... Ele faz um filme e se aposenta, porque ele não aguenta. Né? Ele faz um filme por década, ele tem 3 filmes só na vida. O cara faz um filme e passa 6 anos como sapateiro no interior da Inglaterra. Pra voltar ao normal. Ué. Em compensação, vale também falar dos extremos do Bale, né? Que quando ele foi fazer o Batman, o cara apareceu pra vestir a roupa pesando acho que 120 quilos e o pessoal começou a chamar ele de Fatman, porque a roupa não entrava, ele rasgou a roupa, ele teve que emagrecer mais uns 10 quilos pra poder entrar no figurino. Tanto que você consegue ver essa cena no primeiro filme, quando ele tá treinando, que tu vê que ele tá enorme quando ele tá treinando naquela parte dos cenas da cena do tronco, apanhando do Ra's al Ghul lá e dos agentes dele, o cara tá uma porra gigante, assim, proporção muito extrema. Can you introduce me as Joker? Mas vamos para o menino Joaquim. Como você pronuncia o nome dele, o sobrenome? Phoenix. Phoenix. De Phoenix Suns. Então seria Joaquim, mas ele é... Joaquim? Joaquim. Joaquim. Joaquim Phoenix. Joaquim. Não, então, Joaquim é em espanhol. E Phoenix deveria ser, então, um poema. A família dele morava na Venezuela, se não me engano, ou na Costa Rica. É, Porto Rico. Porto Rico, isso. Então ele poderia ter sido um menudo. Que... Morou na Venezuela, sim. Sim. Os pais dele faziam parte de uma seita religiosa, uma parada muito doida, que eles mesmo falam assim, caraca, você tá muito doido. Vamos voltar pros Estados Unidos. Sério mesmo. Tanto que o nome Phoenix eles inventaram depois pra, tipo, o renascimento da família, coisa assim. Olha aí. É. Caramba. Ele era irmão do River? Irmão, o River Phoenix era mais velho, é. Irmão mais velho. Isso aí. E ele falou que o irmão dele que despertou a paixão pelo cinema, arte, dramaturgia, o cacete. Joaquim conta que o River, quando eles eram pequenos, um dia ele virou e disse, você vai ser ator também e você vai ser mais famoso do que eu. E, tipo, na época ninguém entendeu, assim, tipo, e hoje ele pensa assim, nossa, que maluquice isso, né? De onde ele tirou isso? Uhum. Ah, já sabia. Isso é coisa que irmão fala pra incentivar o outro, entendeu? Porra, tá achando também que eu falei pro Dudu Porto, vai ser um escritorzão, cara, vai lá. Ah, isso aí. Ah, o Boto pode ir falando qualquer coisa, cara. Acertei também, mas mesmo, deu certo. Falei, River, pô, tá vendo? Tô desde lá River... de baixo falando que, porra, vai crescer pra caramba, viu? O River Phoenix era um puta ator também, né? Que morreu muito cedo. Morreu muito cedo. Sim, sim. Foi ele que fez o Jovem Indiana Jones? Foi. Ou era outro? Exato. Foi ele que fez o Jovem Indiana Jones, ele também fez aquele Conta Comigo. Garotos de Programa. Pode crer, cara. Uhum. Garotos de Programa, acho que deve ter sido o último o filme dele, né? Não, ele era uma estrela em ascensão quando ele morreu. E o Rock ele fez papéis criança já, tá aquele filme Space Camp que o Dudu, lembra, Rex, que o Dudu adora? Sim. O robozinho. Dos meninos que vão pra NASA. Max and Jinx, amigos para sempre. Era com o Joaquin Phoenix, ele era moleque. Dublagens da televisão brasileira. A gente tá dando volta porque a gente tá com medo de falar do Joker. Ah, cara, é porque não. A única coisa legal do filme é o Joaquin Phoenix. Ah, é melhor falar dele, cara. Não, pronto, começou, cara. Começou. O Leonel ficou no Twitter falando, não vou ver, não vou ver. Escritor internacional alega aqui. Ficou, não vou ver o filme, não vou ver. Não, ele ficou hateando sem ver. Aí eu entrei e falei assim, mandei mensagem, você já viu o filme? Aí ele, não, só vou ver depois, na tela quente, sei lá. Aí eu falei, caralho, não vi, não gostei, é isso mesmo? Aí eu fui no Twitter e escrevi assim, veja o filme. Aí ele foi ver. Ele foi ver, cara. Vou dar um testemunho aqui, que o Leonel, ele não gostou do filme há uns 3 meses atrás ou mais. Que ele já tá hateando há uns 3 meses. Aí não, vale, porque quando o cara quer muito não gostar de alguma coisa, não importa, é o famoso ranço, ele criou ranço pela coisa. Eu falei que ele ganha Oscar, concorrer a 500 coisas, que ele assim, mas não ganhou de melhor edição de som, falei que era ruim. Não, cara, assim, ó, aí é que tá. Fui muito claro na internet. Alguém perguntou se eu ia participar do Nerdcast. E eu achei que eu não ia participar, porque eu falei bem claramente, esse filme não é pra mim. Eu não então sou... Isso foi uma jogada política. Você falou que... É. E daí eu falei... A gente cara, precisava de alguém pra falar mal do filme, pra ser massacrado. Não, eu, cara, eu sou a única pessoa no universo que não gostou, né, cara? Tudo bem, eu tô errado, mas eu achei uma bosta. Mentira, mentira. Uma bosta? Uma bosta? Não é possível. Não tem como, cara, não tem como. E caiu a conexão do Leonel. Não, cara, não é uma bosta. Eu só achei, tipo, fraquinho, né? Tipo, sem roteiro. Caraca, como é que... Sem roteiro? Como assim? Furuno, me ajuda aqui. Não, aqui, ó, mas só deixa só colocar aqui, ó, o meu drama nas redes sociais. Eu tô quase fazendo dancinha aqui do Buffalo Bill e pintando a cara também, cara. Caralho, maluco. Porque, olha assim, cara, eu falei claramente, falei, olha, eu não tô com vontade de ver esse filme, eu tô com ranço do filme. Eu falei com essas palavras, falei no Twitter. Meu, as pessoas ficaram indignadas, cara. Como assim tu não vai ver um filme no cinema? Tô obrigado a ver 100% dos filmes que saem em cartaz, tô obrigado a ver. É falso, cara, eu não sou, eu posso escolher meu entretenimento. A não ser que eu mande. Não, cara, assim, ó, tu me convidou pela segunda vez pra participar do Nerdcast Joker. Intimidei. E, não, tudo bem, então foi. Eu me considero intimidado. Mas, Leonel, você já tinha esse ranço antes de ver, mesmo depois de ver o trailer? Então, cara, eu, full disclosure, eu não curto, em geral, filmes de quadrinhos que puxam muito pro realismo. Eu não acho que eles são ruins, eu só acho que, cara, não é o meu gosto, sabe? Uhum. Ok, sabe? Agora, quando começou esse negócio de Joker, ah, é o Joker, mas ele não é, na verdade, o personagem do Batman, né? Ele é outra coisa, e não sei o quê. Assim, eu comecei a ter mais certeza que o filme não era pra mim. Não, eu não era o público desse filme. Entendo o teu ponto de vista. Então, cara, com o trailer, aumentou essa sensação. E daí, eu vi o filme, eu percebi que numa coisa tava errado. Ele não é um filme realista. O problema é que eu também não achei um filme, um roteiro bem construído, cara. Eu achei um filme com atuação excepcional, assim, não tem nem o que falar fora de série. E, tipo, um roteiro sem pé nem cabeça, cara, sabe? Tipo... Por que sem pé nem cabeça? Leonel agora vai desligar, fazer que nem o Tucano fez no... Não, assim, cara, eu já vou avisar que eu não vou ver as minhas mentions do Twitter por uma semana. Yeah. Então eu não vou ver esse hate, eu sei que vocês me odeiam todos. Pois sabe? Bem, senão é direto pro Asilo Arkham. É, pode crer, cara. Mas olha só, o que o Leonel falou tem uma certa base. Porque, tipo assim, eu também tava bem crítico ao filme, principalmente assim, se você leva em consideração a história do Coringa. É tipo assim, você contar a história do Coringa sem você ter o Batman no contexto é uma dissociação do personagem. Discordo. Não, porque a origem do Coringa da Piada Mortal, por exemplo, não... Porque é o seguinte, a relação do Coringa nos quadrinhos, assim, a primeira vez que ele apareceu nos quadrinhos, ele realmente não tinha nenhuma ligação com o Batman, entendeu? Ele apareceu um ano depois, já sendo um palhaço do crime, já sendo um criminoso, né, um gangster, né, começou -se ele a criar no universo do Batman a sua galeria de vilões. E ao longo dos anos, eles foram explorando a criação do Coringa. E nunca foi definida uma origem real pro Coringa, sabe? E isso até é bacana, a gente pode dar spoiler no filme, assim? A partir de agora, spoiler do filme, gente. Se você não viu Sim. e quer ver, spoiler do filme. Coringa morre no final. O Coringa, na verdade, é o Tyler Durden. Então, o que acontece? O Coringa, eles trabalharam uma personificação pro Coringa, que é o Arthur Penny. Arthur Penny? E esse personagem... Arthur, cara, porra, cara, tá tentando concordar comigo que tu erra o nome do cara, velho. Não, cara, é Arthur. Eu fugi o nome do cara, mas o nome do cara é Arthur e o sobrenome é que me fugiu. Fleck? Arthur Penny? Caralho, tá onde veio isso? Você viu o filme certo? Não, é só o sobrenome. Penny é a mãe. Penny é a mãe, é. Penny, mas Penny, Fleck. Penny tem um... É Fleck. Isso. Foi ver o filme Campinas, na Seven Kings de Campinas. Então, eles apresentam o Arthur Fleck na história. E depois eles contam uma história de que ele é adotado. Então, tipo assim, você ainda consegue, de uma certa forma, o filme ainda conseguiu manter a origem dele, assim, o nome verdadeiro dele, que nunca foi dito nos quadrinhos, como original. Assim, como uma coisa que não existe. Então, eles conseguiram manter isso em relação ao quadrinho. Assim, ele ainda é um mistério. A origem dele ainda é um mistério. E nos quadrinhos isso se estende até hoje. Então, quem acompanha os quadrinhos hoje em dia sabe que quando o Batman sentou na cadeira de Moebius, ele descobriu todo o segredo do universo, ele descobriu que existem três Coringas. Esquecendo do personagem. personagem agora, mas é o Doutor Fantasma, eu acho. Ele é um personagem que ele é um mágico e ele mesmo fala que o Coringa tem três origens, três histórias diferentes. Uma, ele é um palhaço fracassado, a outra, ele é um gangster, que é como foi apresentado, que eles pegaram essa versão do Tim Burton. E por aí vai. O desenho animado do Batman Animated de 90 também usou isso, inclusive deu o mesmo nome que o Tim Burton deu pra ele no desenho animado. Mas assim, a origem dele sim nunca foi fixa, né? Nunca foi certa. Mas pra quem conhece os quadrinhos sabe que quando o Coringa enfrentou o Batman e caiu no tanque de ácido e ficou com o rosto deformado, e isso foi uma coisa que eles exploraram muito até hoje nos quadrinhos, a criação do Coringa se veio depois da criação do Batman. Então quando você via os trailers e você via que não tinha o Batman, quando mostrava um garotinho no trailer, todo mundo no trailer falava, pô, esse garotinho vai ser o Batman. Até a minha primeira crítica foi, pô, pera lá, então o Batman quando ficou velho espanca um cara de 70, 80 anos? Pode sabe? Crer, porque, é. O Batman espanca um obeso que anda com dor de barriga o tempo inteiro? Pois é, mas pra quando a gente lê os quadrinhos do Batman, o Batman quando ele pega o Coringa, ele surra o Coringa até não poder mais. Então, se a gente parar pra pensar do ponto de vista do filme que ele apresenta pra gente, é um cara de 20, 30 anos espancando um cara de 65, 70, 80 anos, sabe? Então, inclusive, eu falei com alguém que a pior coisa, o pior fanservice que poderia existir é a gente teve hoje esse filme do Coringa, a gente vai ter o filme do Batman com o Robert Pattinson, não quero julgar esse filme antes de ver. É, apesar de ter muita vontade. Vem pro lado negro, Azaghal. A pior coisa que pode acontecer, quando esses dois filmes forem lançados, e vamos dizer que todo mundo gosta muito dos dois, o público começa a querer pedir o crossover. Uhum. Que esses dois personagens se encontrem, e aí a gente, sei lá, daqui a, vamos chutar, 10 anos, veja um filme do Batman Pattinson dando porrada no Batman, no Coringa Joaquim. Isso seria horrível. É. Porque a premissa que está sendo vendida desde sempre é que esse filme do Coringa é um filme standalone. É, pra mim é que nem Logan. É um filme sozinho que isso. Conta essa história e o resto dessa história você vai criar na tua cabeça e é isso. Exato. Eu concordo com você, David. Assim, isso a DC já tá fazendo. Eles falaram que depois dos últimos filmes, eles falaram que eles vão produzir filmes da DC independentes e eles vão começar a lançar selos separados. Então, assim, esse filme do Coringa, por mais que a galera tenha gostado bastante, a crítica tem sido bem positiva, ele não vai ter uma continuação. Bom, foi o que o diretor falou e a Warner falou. Vai depender também do dinheiro que vai entrar depois desse filme. Não sabemos. Tá entrando dinheiro pra caralho. O próximo filme vai ser Asilo Arkham. Bonito, cara. Não duvido. Mas, assim, eu entendo quando o Leonel diz que, tipo assim, é um filme que, assim, ele foi muito pro real. Ele é um filme que ele explora muito o conceito da loucura. Não, Rex. O Leonel falou que ele achava isso antes e ele viu e não achou isso. Não é não, nada antes. Cara. Então, não. Eu tô conforme. Não, eu tô dando meu ponto de vista concordando com ele. No começo eu também fiquei crítico ao filme, porque, na meu ponto de vista, como leitor e quem conhece o universo do Batman, cara, é um universo que eu gosto muito. Na minha opinião, você ter o Coringa sem a necessidade do Batman na história, isso pra mim, pro meu ponto de vista, no começo foi, porra, não vai ser legal, porque a origem de um tá ligada ao outro. E sempre teve esse questionamento nos quadrinhos, né? Que o surgimento do Batman fez com que surgissem vilões. E esse filme te dá o contrário. Esse filme mostra que o surgimento dos vilões gerou um Batman. Então, mas não vale um exercício de imaginar isso? Isso aí não, pra mas mim isso é foi okay, minha opinião, cara. Antes do filme. Depois do filme, eu tive uma outra opinião. Então, eu tô concordando com o Leonel que ele não tá tão errado. Quando você quer explorar um personagem de quadrinhos que tem uma mística muito grande, uma história muito grande, é um personagem muito rico, você mostrar isso num trailer que você não tem o Batman na história, você mostra um Bruce Wayne criança, sabe? Tudo isso faz você ter um nariz torto antes de você ver o filme. Então, o Leonel não tá totalmente errado nesse ponto de vista. Mas você não é juiz de porra nenhuma pra ficar definindo isso. O Leonel não tá totalmente errado. Que filha da puta. Não, cara, mas... Mano, eu sou maluco, Leonel. É que tá. Eu vi o filme, eu tô assim, eu vi o filme hoje, então eu tô bem no impacto do filme. O que eu não gostei, de novo, assim, ó, tem que fazer esse disclaimer um bilhão de vezes. Eu não tô dizendo que as pessoas estão erradas, eu não tô dizendo que eu sou dono da verdade ou que o filme é ruim. O Rex falou que você tá certo. É verdade, não. O Rex decidiu eu vou botar o Rex pra bater nas pessoas. Mas assim, cara. Me marca assim, reclama do meu disclaimer com o Rex. Não, cara, assim, eu achei que como filme de quadrinhos, ele não entregou o terror do Coringa. Que isso? Discordo. Cara, é que tá, cara. Eu vou apanhar... Certo, pelo segundo vez, O Azaghal abandonou o grupo, mas ele falou que era tensão zero esse filme. Sim, eu falei tensão zero. Ah, não. Eu saí do monte de grupo. Eu saí de dois grupos quando o nego botou a palavra Joker. O Rex. Ele saiu gritando que foi spoiler e nem tinha spoiler nenhum, coitado do Marcelo. É verdade. Mas eu sabia que o spoiler vinha na sequência. Eu conheço. Ele agora é um precog agora, o Azaghal, tá ligado? Ele viu o crime antes de acontecer. Então, meu problema é o seguinte. Ele escreveu Joker no grupo aí, Azaghal saiu do grupo. Eu vou ter assim, spoiler e saiu do... Spoiler! Ficou todo mundo bolado. Eu não queria tomar spoiler, de verdade. O cara começou a falar de Joker. Não tinha spoiler nenhum. Então, mas eu não quis arriscar descobrir isso. Não quis arriscar. E aí, mas assim, era muito grupo já. Que a gente cria um grupo de Trello pra cada Nerdcast que a gente vai gravar. É. De Trello não, Messenger, né? De Messenger, isso. De Telegram. De Telegram. Olha, tamo velho mesmo. O que você quer, cara? E a gente tem um grupo de Game of Thrones, o um grupo de Marvel e MCU. A gente tem um monte de grupo. E aí as conversas ficam repetindo em vários grupos, porque no de MCU tem umas pessoas, no de GOT tem outras. Uhum. Ah, esse tá muito grupo também, eu vou sair fora. Aí saí fora, é. Em geral, esse grupo abre e fecha, né? É, mas esses ficaram. Mas é porque o Marcelo não para de falar de Game of Thrones. Ele não para de falar de tudo, cara. Ele é um louco. Por isso que a gente não chamou ele pra esse Nerdcast. Sério, Renan, dá serviço pro Marcelo. Ele tá com o tempo sobrando pra caralho, essa é a verdade. Tô brincando, Marcelo, tamo junto aí, sempre. Mas eu saí de um monte de grupo, inclusive, eu vou... assim que acabar essa gravação, eu vou apagar o grupo do Joker. Você não quer que eu bote você de volta? Não, não, pelo amor de Deus, não. Esse é o Baleia Roxa 2, mano. Can you introduce me as Joker? O Bruce Wayne, que aparece, ele tem uns 10 anos de idade, né? Apesar do Joaquin Phoenix ter mais de 40 anos, no filme ele tem mais ou menos 30 e pouco, assim. Sim, sim, beirando os 40, né? Deve ter uns 35 não, no filme. Não fala exatamente quanto, mas ele fala pra mãe que ela trabalhou na casa do Thomas Wayne há mais de 30 anos. Há uns 30 anos atrás, isso. É, então, ele tem uns 30 e poucos anos. Enquanto eles se encontrarem com 20 ou 30 anos do Batman, ele não vai ter 70 anos, tá? É. Então, já é um coroa de 60. Então é um cara de 25 batendo num cara de 60. Não, vai até 55. Então, é. Peraí, rapidão. Ele tem uns 30 e poucos, como o Tucano falou. Esse Batman, se esse filme existir, que nunca vai existir, se esse filme existir, eu vou queimar as cópias desse filme. Não vou deixar acontecer. Não é pra ter filme, não é pra ter filme. É fazendo esse exercício. É, mas ó, é perigoso que a gente comece a fazer exercício, eles escutam, a gente sabe. E eles vêm tirar a ideia daqui e a gente pode estar dando uma ideia merda. Yeah, yeah. Então, se esse filme existir, o Batman desse filme, ele pode começar a combater o Joker com 16 anos. Nada impede, com 18 anos. Mesmo que seja com 25, ele com 25, um Coringa de 50, não tá mal, não. É, porque mesmo assim, o Batman, cara... O Coringa clássico que a gente vê do Batman, não importa se ele tem 70 anos ou 20, ele é um cara franzino, anyway. É, não quer dar porrada com o Batman, na real. É porque às vezes a gente precisa agredir um idoso e a sociedade não dá razão pra isso. Tá vendo como esse cara fica imitando choque de cultura? Ele é muito. Ele é ridículo nessa forma. Pô, mas esse é o melhor comentário pra se fazer em relação ao Batman e o Coringa apresentado nesse filme, cara. O Leonel falou que não achou realista e, tipo assim, eu achei realista e tão mais realista até que o Coringa do Heath Ledger, em termos de fazer um paralelo com problemas que existem no mundo real, de um cara que tem doença mental, que junta com o isolamento social, e que junta com um monte de coisa, falta de remédio, falta de cuidado do Estado, um monte de coisa que eles discutem e vão jogando no roteiro e tal, e que vão construindo uma persona que tá desconectada da realidade. Esse diretor, ele é muito fã de Scorsese, porque ele vive fazendo homenagem a Scorsese nos filmes dele. Esse filme, obviamente a gente lembra de Taxi Driver, e tal, que é meio construção de um cara que é psicopata e não sabe se quer ser herói ou não e tal, mas esse filme tem muito do Rei da Comédia, que é outro filme do Scorsese com o Jerry Lewis e com o Robert De Niro, onde o Jerry Lewis faz o papel anfitrião de talk show famosíssimo, perseguido por fãs e tal, cara é o maior astro da TV. O Robert De Niro faz o papel de um aspirante a comediante que vive isolado numa casa com a mãe, que a mãe fica gritando com ele e tal, não sei o quê, que tem uma vida de merda e que projeta... Cara, tem cenas que são muito parecidas dele projetando uma conversa com um host de talk show, com o Jerry Lewis, que é mais ou menos o que acontece, que tá na mente dele e que é o que acontece com o Coringa, né, com o Arthur Fleck nesse filme, projetando um imaginário de como ele gostaria que a vida dele fosse, né? E no Rei da Comédia ele se torna um stalker até o ponto em que ele sequestra o Jerry Lewis pra obrigar a TV a gravar o stand-up dele e passar na TV o stand-up dele e tal. Então, tipo assim, pra mim, isso foi muito, muito mais próximo do real do que dos quadrinhos. Inclusive, essa foi até uma crítica que eu vi se repetindo entre os fãs hardcore de quadrinhos que gostariam de ver mais uma identidade de DC Comics nesse filme do que uma identidade de, sei lá, um filme de Scorsese que fala da construção de psicopata, etc, entendeu? Então eu achei, por isso que eu achei muito realista, que vai de encontro com o que você falou. Que queria saber se o Scorsese gostou desse filme. O cara aí, com toda essa carga nas costas de cinema, vem falar que filme de herói não é filme. Mas é coisa de velho, cara. Foi de velho. É, cara. Uma vergonha. Foda. Olha só, eu já tive a oportunidade de ver os Scorsese ao vivo duas vezes. Esse é meu hobby agora. Que vida, tá que nem o cara do filme esse. Eu sou Celebrity Hunter. É, exato. Eu quero saber essa informação que o Azaghal deu, qual é a relevância dele no comentário, mas vamos lá. Vamos lá, tô curioso. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, que esse comentário que ele fez, esse filme de herói é tudo, é filme, isso aí é, sei lá o quê. Esse comentário é entretenimento, né, filme? Isso é um comentário rabugento, certo? É. Nas duas vezes, não tem a galera que é birdwatcher, que pega o binóculo e fica olhando o os passarinhos, reconhecendo. Eu faço isso agora com celebridades. Eu sou celebrity watcher. Chama stalker, cara. Não, porque eu não me incomodo. Eu não fico na porta da casa do cara. Mas que seja. O que eu quero dizer é o seguinte. Nas duas vezes que eu vi ele, ele participou de uma conferência, uma coletiva de imprensa. E nas duas vezes ele foi um cara extremamente simpático, engraçado, expansivo, sabe? Respondia as perguntas, fazendo piada interna, zoando. Uma vez eu vi ele com o Bruce Springsteen num evento da Netflix, e depois eu vi esse no New York Film Festival com o elenco do The Irishman. Me vendo a Netflix. Que também é Netflix, é. E nesses dois ele foi incrível, assim. Era o cara que você tava vontade de chegar assim, aí, vamos comer uma massa, tomar um vinho, trocar uma ideia, sabe? Uhum. Porque você foi muito gente boa, sabe? E aí esse cara que é tão legal, expansivo, engraçado, não sei o que lá, fica fazendo esse comentário merda, e aí dá vontade de falar pra ele assim, amigo, Netflix não é cinema, porque o Spielberg falou que não é cinema, e agora? Entendeu? Isso é pau no cozice. Desculpa. A gente podia filmar isso e fazer uma refilmagem de Os Rabugentos. É, mas cara, é aquela história, você não pode também esperar que eles continuem tendo uma mudança de pensamento, isso pertence a outra geração, né? Na época deles, eles também lutaram contra coisas que o cinema da época tinha como estabelecido e eles vieram pra ser a mudança agora. É a vez deles, tipo, representarem um pensamento que talvez não seja mais, não tenha mais espaço nesses dias, de Netflix, streaming, assim, tipo... Não, dá pra querer que os caras sejam sempre a vanguarda, né? A vanguarda, uma hora, muda, né? Isso só dá base a um pensamento que eu tenho, que deve virar uma camiseta, que é, as pessoas estão aí pra te decepcionar. Cedo ou tarde, as pessoas vão te decepcionar de alguma forma. Você não ficou decepcionado com o Martin Scorsese, cara? Não, eu fiquei decepcionado. Ainda faria um rolê com ele, tomaria um vinho, legal. Mas mas eu acho zoado. Tem gente que decepciona mais, tem gente que decepciona menos. Mas o Lamour é a mesma coisa, cara. O Alan Moore fala que isso aí, tipo, esperará tudo uma merda. E tu não vende o direito, seu... Também... Exato. Você não conhece o cara que te alimenta. A decepção tá muito ligada à idealização. Você pega o Scorsese e ele só faz filme foda, e aí você acha que ele é foda na vida privada dele. Ele pode ser um escroto. Mas não, ele é brother. Eu tô falando pra você que ele é brother. Calma. Eu não tô falando que ele é, mas eu tô falando que ele pode ser. E aí você ficaria decepcionado. Sabe, a grupo acha que o cantor de rock realmente pensa o que as letras das músicas que ele canta são o que ele realmente pensa e o que ele realmente fala, o que realmente ele faz na vida dele, sacou? Quando ela descobre que o cantor de rock é um escroto, ele vai ficar decepcionado, mas na verdade é porque ela idealizou. Mas assim, o exemplo que você deu é um pouco equivocado, porque acho estranho alguém acreditar que a Cassiel realmente acreditasse que o Segundo Sol chegaria, de verdade. Gente, mas olha só, é que nem o Harold, nosso querido amigo Harold, o Android, ele é incrível, um cara que manja pra caralho de ficção científica. Mas fala mal do Harold aqui, não, assim? Não, mas ele fala assim, ele acha Star Wars uma merda, sabe? Uma merda fuderosa, e a gente é brother dele. Gente... Não, mas isso não me decepciona, ele nunca... Assim, então os Scorsese pode ser o cara foda, o cara gente boa, o cara expansivo, o cara legal, então ia achar esse filme de herói tudo uma merda, não tem problema. Mas ele não, achar uma merda é uma coisa. Pode achar essa porra não é cinema. Não, achar uma merda é uma coisa, agora falar que não é cinema... Ah, ele pode, então, mas pode ser uma opinião, né? Hipérbole. Cara, mas é só uma opinião. Não, cara. Mas ele é um formador de opinião. Não é todo mundo mundo hoje em dia é, cara. Tu sabe, tu faz um meme no Twitter que vai pros trends e... Galera, contribuam com o meu Patreon aqui, doem para salvar as baleias. Eu já vou falar da opinião, cara. Me segue no Insta, é a nova moda do... É, cara. É. Não, o Scorsese já fez o suficiente na vida pra poder dizer o que ele quiser. Se ele acha que é uma merda, beleza. Beleza, exatamente, cara. Não, não tira o crédito dele. Ele pode matar bebês. A gênese desse filme, ele nunca foi pensado pra ser, na verdade, um filme de super-herói, né? Você pega, é até curioso, a gente tá acostumado nos últimos tempos, os cineastas que são nerds, assim, que são super fãs de quadrinhos, ou que cresceram vendo Star Wars, pegando esses projetos, filmes desses gêneros. E, no caso do Coringa, é um diretor que nunca teve interesse em filme de super-herói, e um ator que já recusou várias vezes convites pra participar de franquias, tipo, já parece que ele recusou duas vezes já filmes da Marvel, né? Então são dois caras que não têm o menor interesse em história em quadrinho fazendo um filme que, na verdade, não é um filme de história em quadrinho, né? Tipo, é um filme de autor, um filme, um estudo de personagem, que ele usa elementos de quadrinho, dos quadrinhos, assim, de uma maneira muito engenhosa pra conseguir, tipo, chamar atenção. Acho que essa é uma das principais características desse filme, assim. Uma dúvida honesta aqui. O que é um filme de quadrinho? Qual é a característica de um filme de quadrinho? Olha, pra mim, um filme de quadrinho é um filme que você tem a mitologia dos quadrinhos de determinado personagem ou de determinado arco de personagem, aquela mitologia, ela intrínseca à trama. Tipo, a trama tá totalmente ligada à mitologia desse personagem ou da história do quadrinho. Mas eu te faço a pergunta. Você tem a mitologia do quadrinho que muda de uma edição pra outra. Hoje, o Coringa é como a gente conhece, como todo mundo tem ele na mente, vamos dizer assim. Coringa clássico, né? Caiu no ácido, ficou com o cabelo verde, pele alva e a cara esticada, sorriso, sabe, Botox. A gente pega e faz um Coringa que é tatuado, porque teve nos quadrinhos. Coringa tatuado, jovem, ou Coringa que agora é o Batman que ri, é o Coringa também. É um Batman coringado. É um Batman coringado. Sim. Batman coringado, é. Ou você tem Coringa de Piada Mortal, que é mais sociopata, que, entendeu? Que foi uma repaginação da própria origem do Coringa. Então, a minha pergunta é, até que ponto a modificação nos quadrinhos é aceitável como origem, e por que que essa modificação não é aceita quando ela vem em outra mídia? Aí é que tá, cara. Então esse filme é um filme de quadrinho. Na época, vai, Logan. Eu mesmo falei assim, nossa, isso aí nem é um filme de super-herói. Ah, não. Pra que isso? Não, eu falei na época. De novo isso, João? O quê? Continue. Vai, Imperial Lanches. Eu falei na época que nem é um filme de super-herói. Mas é um filme de super-herói. Só que é um filme de super-herói diferente. É um filme de quadrinhos, só que é diferente. Por quê? Na minha opinião... Humilde opinião. Na minha humilde opinião, a maioria dos filmes de quadrinho são rasos. Uhum. Esses filmes são complexos. A maioria dos filmes de quadrinho que prende mais a atenção são cenas de ação, aquele desafio meio padrãozinho de invasão da Terra ou um vilãozão que tá... Esses filmes são filmes mais complexos, mais densos, filmes até dramáticos. Por que que esse não é um filme de quadrinho? Eu acho que é um filme de quadrinho e é um filme de quadrinho superior, inclusive. Poderia ser facilmente um gráfico novel, um arco fechado, uma história fechada que conta uma história começo, meio e fim. É isso. Entendeu? Ele pega a mitologia do personagem, como foi a série de quadrinhos do Dark Knight. Ele conta uma história de um Batman velho, que enfrenta um super-homem, que tem toda uma história, e no final ele termina, se dá como morto, então a gente tem um arco inteiro completo, uma graphic novel funciona. Sabe o que eu acho curioso? É que nos quadrinhos existe toda essa liberdade pra mudar a origem de personagem, recriar, fazer histórias arcos fechados, histórias paralelas, e aí quando isso começa a acontecer no cinema, graças a Deus, porque esse filme padrão de herói é um saco, já tá cansativo, porque ele é muito repetitivo nesse sentido, as pessoas ficam mas é filme de herói mesmo? Não é? É, cara, é porque, mesmo que ele tenha capa, por exemplo, o Logan, é um filme muito mais denso, mas o cara ainda é o Wolverine ali. Ele é o mais Wolverine de todos os filmes Wolverine, sabe? Tá, mas a pergunta que fica simples. Os caras se aproveitam disso pra fazer um filme, usam o nome Logan, porque o Logan é um road movie. Assim, quando eu vi Logan, eu achei muito mais um filme de um road movie, um filme de redenção, uma coisa e tal, com o personagem Wolverine. Você também acha que talvez não tenha um jeito de você criar, tentar fazer um filme que você quer fazer, mas se fosse um filme com outro nome, tipo Charles. É isso, o Rex, então é isso, a gente só pode considerar que o filme é do personagem ou é de quadrinho, se ele tiver aquele padrãozinho batido de sempre, quer dizer, se usar um personagem com todas as características do personagem, só que fazer uma história mais densa, mais complexa, aí você chega e fala, não, isso aí não é um filme. Você se apropriou do nome do personagem só pra fazer um filme autoral. E isso é um argumento que não funciona, sabe por quê? De novo, nos quadrinhos pode tudo, nos filmes não. Old Man Logan. O que é Old Man Logan? É um road movie do cacete. Ele pega a porra do carro com um gavião arqueiro e esses filhos da puta ficam viajando os Estados Unidos inteiro de carro. Aham, uhum, nos quadrinhos. É, é um road movie, cacete. É um road comic, sei lá. Mas então, cara, eu... Tá nervoso, tá com a garganta seca. Bebe uma água aí. Não, cara, eu concordo com o Rex em parte. Honestamente, eu acho ok repaginar os personagens, fazer mudanças. Tanto é que os próprios filmes da Marvel, que são filmes que a maior parte das pessoas que curte super-herói adora, eles, porra, mudam muita coisa. Mudam, inclusive, personalidade dos personagens. Eu acho isso ok, eu acho foda. Só que, em geral, os filmes que são mais aclamados pelos fãs de quadrinhos são aqueles que mantêm não as características superficiais, eles mantêm a essência. É. Então tu vê assim, tipo, ah, cara, o Logan, a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo se ele é um filme de super-herói ou não. A questão é, pode não ter uniforme, pode não ter o logo do X lá, mas existe aquela coisa do Logan é um cara com muita história, que se vê isolado de todo mundo, que ele tem o lado selvagem, que ele tem conexão com o Xavier, ele tem uma guriazinha que ele protege. Cara, tem uma série de elementos que tão, não são superficiais, que estão no âmago do personagem. A mesma coisa com vários personagens da Marvel que foram completamente mudados. Agora, trazendo um pouco de volta pro Joker, tava preparado pra não ver um filme de quadrinho. Que eu pensei assim, ok, não vai ter os elementos que a gente normalmente considera como os elementos mais profundos do Coringa, que é tu não saber de onde é que ele vem. Esse filme esmiuça toda a cabeça do Coringa pra gente saber exatamente por que que ele faz o que ele faz. Ok, isso aqui não tem. Não tem a questão de ele não ser mais um humano normal, né? Ele tem a pele zoada, ele não tem como voltar atrás. Nada disso tem. Ok, eu tava preparado. Esse Coringa mata um cara em rede nacional, ele não tem como voltar. A decisão dele é definitiva, cara. É incrível. E foi premeditada. É uma outra construção do personagem. Tá? A gente não sabe se foi premeditado, porque a princípio ele dá a entender no filme que ele quer se matar. Não, ele ia se matar. Entendeu? No palco. Ele treina isso, como ele vai entrar, como ele vai falar. E aí tem mudanças nesse meio tempo que acontecem com a personalidade dele, que criam a personalidade dele de Coringa. No original dele era se matar, né? Fica claro isso no filme. Tipo, o que leva ele a mudar é a postura do personagem do Denis durante a entrevista, né? Aquela postura de condescendente com ele, né? E até um pouco antes, porque quando chamam ele pra ir pra rádio, ele ainda não tinha matado a mãe, sabe? Não, as coisas ainda não tinham acontecido. Pra rádio? Qual é o programa de rádio que ele foi? É, perdão, programa de televisão, desculpa. Não, quando ligaram pra chamar ele pro programa de televisão... Ele foi na rádio Campinas. É, quando chamaram ele pro programa de televisão... O programa da piada interna. Ele ainda não tinha feito as atitudes dele, ainda não tinha se transformado, não tinha matado a mãe ainda, ele não tinha descoberto as coisas ainda. Sim. Então, quando convidaram ele pro programa de televisão, ele ainda tinha uma cabeça, ele ainda tinha um outro jeito. E isso ele foi mudando ao longo do episódio. A ideia de se matar mudou. Do episódio? Caraca, cara, o que tá acontecendo? Tá cheirando whey? Que porra é essa? Cara, o episódio mental, as coisas que aconteceram na vida dele. Não, são vários episódios, assim, usando o nome dos episódios, são várias coisas que matam. A descida dele, né? Tipo, obviamente, a primeira é no metrô, né? Inclusive, é uma cena que eu gostei bastante, porque pra mim é uma das cenas que é mais... A maneira como ela é filmada é uma das que mais, pra mim, evoca a coisa do filme de quadrinhos, pela maneira como ela é filmada. Ela é praticamente uma sequência, assim, né? Quase um painel de quadrinhos. Mas qual cena do metrô que você tá falando, exatamente? Que ele mata os três yuppies. É, essa cena é sinistra, mano. Então, porque ali você já começa a perceber, porque, assim, começa tudo como uma reação dele, né? Reação ao que ele tá sofrendo, a violência que ele tá sofrendo. Na verdade, não. Na verdade, antes é uma reação ao assédio que os caras estão fazendo com a mulher. Ele tá observando, ele não sabe lidar com aquilo. Inclusive, foi algo que o Joaquin Phoenix falou, né? Tipo assim, existe uma mentalidade infantil que parte do isolamento dele social, dele não entender, tipo, como se fala com a mulher e será que isso que eles estão fazendo é sério? Ele não quer se envolver, mas o desconforto dele se retrata na risada. Acho interessante que ele determina como funciona o gatilho da risada. Porque tem várias risadas no filme. Ele tem a risada patológica, que é essa que é descontrolada, que surge em momentos de estresse. Sim. Que ele ri fora de... sem controle e tal. E ele tem a risada dele evil, né? Dele coringa já, sabe? Que é diferente dessa risada que ele não tem controle, que é quando ele tá como numa condição psicológica específica. Essa parte do metrô, quando ele dá pra sentir que ele tá rindo de nervoso, porque ele tá vendo uma situação que ele não tá sabendo lidar, e ele começa a rir. E uma cena que me marcou muito nessa parte é porque você vê que quando os caras vão pra cima dele, ele sabe que vai acontecer alguma coisa ruim com ele, o olhar dele, a sobrancelha dele é tipo assim, caralho, fudeu, eu vou me fuder. Mas ele não consegue parar de rir. É. Então ele faz uma cara de choro rindo. É sinistro. Essa agonia a gente sente o filme inteiro. E ele começa a tossir, né? Ele tem um espasmo na garganta. E ele tenta se encolher, ele vai se encolhendo, os caras vão cercando ele, ele vai sentir assim, fudeu. Ele levanta o ombro e a cara de choro, mas ele não consegue parar de rir. Você já tem uma entrada pra esse sentimento naquela cena de quando ele tá brincando com a criança no ônibus. Total. A mãe chega e manda ele parar e ele começa a rir e você começa a ficar desesperado, que falta ar dele. E aí ele chega e fica tentando tirar o cartão e mostra pra ela, explicando, que eu acho uma parada sensacional. O cara que pesquisou e descobriu que existe realmente esse problema, tá ligado? E olha só, depois de quantos anos de Coringa? De décadas? Você tá fazendo 80 anos de Batman. Coringa tem um ano a menos, então 79 anos de Coringa. Então, depois de 79 anos de Coringa e de tantas décadas de Coringa no cinema e nas séries de TV e tal, o cara conseguiu descobrir uma forma nova de isso é legal pra caramba. Maníaca do Coringa. Uma forma nova e que conversa com o personagem. Mas olha que curioso, que quando ele é o Coringa... E é real! Mas olha que curioso, agora que ele é o Coringa, depois que o filme acabou, ele é o Coringa. Ele não é mais o Arthur. Uhum. Essa risada já não vai existir mais, a não ser quando ele enfrenta o Batman. Porque quando ele tá confiante, ele não tem. Não tem a risada. Exato. Ele não tem a risada quando ele tá confiante. É meio que uma entrada essa cena do ônibus, né? E quando chega no metrô, é mais aterrorizante ainda, porque ele tá realmente em perigo, né? E ele vai fazer o quê? Vai entregar um bilhetinho pros caras já? Esse bilhetinho aqui, ó. Ainda tem que entregar do lado certo, né? Você tem que ir lá, porque senão não faz sentido se o lado é o contrário, né? Se ele tem que entregar certo. E note que nesse espasmo, ele involuntariamente ainda salva a mulher no metrô, porque os caras mudam o foco e ela se manda. Ela foge. Então, é uma coisa muito Taxi Driver, entendeu? Foi um herói de ocasião que não tava... Ele salvou a mulher sem querer. O que aconteceu no Taxi Driver. Mas você percebe nessa sequência que, assim, ele mata os primeiros com uma reação. Os dois são uma reação, né? O terceiro já é um sadismo. O terceiro, ele vai atrás do cara, assim, ele descarrega a arma. É muito sinistra a reação, cara, porque você não espera. Mesmo que você sabe que ele tá... Isso é foda desse filme, que não é nada gratuito, tá tudo montado ali. É. Ele tá no chão, você, caralho, fudeu, de repente, pá! Aí o cara plof, o caralho! Cara, muito... Exatamente. Tanto aí, que me pegou de surpresa essa cena, que eu não sabia se isso era ainda real, porque como tem aquela cena que ele imagina a conversa com o apresentador de televisão, quando essa cena acontece, você não sabe se isso é uma reação na cabeça dele, assim, porra, se eu tivesse uma arma, eu matava esses caras. Então, por alguns segundos, você toma um susto com o impacto do tiro, e você ainda para assim, pra quê? Mas isso tá acontecendo mesmo? Filme todo tem isso. E aí, tu vê que a sequência continua, aí fala, então aconteceu. O problema é, eu entrei no cinema pra ver, então, ok, vamos ver um filme de personagem, vamos ver, tipo, um Taxi Driver 2019, ou de sei origem, lá. Né? Tipo, um Dia de Fúria, outras pessoas, ou aquele Dog Day Afternoon. Cara, pra mim, eu achei que o filme tem muitos absurdos pra funcionar como um filme, entre aspas, sério, um filme autoral, um filme de personagem, e tem muita coisa esmiuçada pra funcionar como um filme de quadrinho, como um filme do Coringa. Então, eu me vi num meio termo que não me agradou. Quando eu falei que não tem tensão, não é porque o filme não tem elementos tensos. Tu ser espancado na rua é tenso? É tenso. Tu vê lixo na rua, é tenso. Mas o filme não me passou nada disso, porque o filme, assim, ó, a minha impressão que eu saí foi, eu vi um desenho animado, só que eu vi um desenho animado do mal, porque tudo é tão absurdo, os personagens são tão maus, simplesmente por ser maus, tem tão, sabe, as coisas são tão malucas, que ok, meu, isso aqui é um desenho animado do Pernalonga, cara, sabe? Por quê? Quem é mal por ser mal? Todos os personagens, o Thomas Wayne é mal por ser mal, ele chega numa ele tá concorrendo a prefeito, e ele dá uma entrevista, pobres são mesmo uns palhaços. Caraca, você sabe que você está vendo em 2019. Eu sabia que eu no mundo real, Leonel. Isso é tão pouco absurdo. Tem pelo menos 5 presidentes mundiais em vários continentes que dariam uma declaração igual a essa. Antes de eleitos. Um, tudo inclusive, bem. Que inspira diretamente o Thomas Wayne, né? Que, inclusive, chamaram outro ator pra fazer o Thomas, Wayne. Por, é, outro ator, porque ele faz imitação desse presidente. Tudo bem, cara. Mas isso, talvez esteja sido um exemplo infeliz, porque a gente tá vivendo realmente no mundo cyberpunk, numa distopia. O anão é gente boa, o anão é do bem. O anão é gente boa, cara. Todo anão é gente boa. O outro palhaço lá, o palhaço gordinho. Por que que ele dá uma arma pro cara? Por que que as pessoas são zoadas? Não, mas olha só, assim, eu entendi o conceito da arma. O conceito da arma foi o seguinte, ele queria prender o... Sabia que o cara era bobo? Na minha opinião, eu vi assim, tá? Ele deu a arma no intuito de ganhar dinheiro com aquilo. Então, olha só, eu te dou isso, fica com você, depois você me paga. Não é nem entendeu? O dinheiro, não é nem o dinheiro. É deixar ele na mão, porque ele chega e fala, deixa bem claro, você me deve uma agora, hein, meu garoto? É tipo isso, entendeu? É. Eu acho que era deixar... É, ele, qualquer caso ele coisa precisasse... que ele precisasse, ele ia jogar na cara, falando, então... Exato. Ah, bem, agora mas isso foi o que vocês interpretaram, porque nada disso foi estabelecido. Mas não. Muita coisa do filme também não fica estabelecida. Quando ele fala, quando ele dá porque, por exemplo, fala assim, agora você tá me devendo uma, você não acha que isso tá estabelecendo? É, eu acho que tá bem estabelecido. Ele tentando deixar o cara como refém? Não. Não é o bastante? Ele não poderia ter não aceitado. As pessoas são zoadas. E esse mundo, essa Gotham dos anos 80 lá, toda na depressão, tá todo mundo zoado. É antes cara. Até, acho que era nos 70 ali. 70. Porque ele mostra, ele é um reflexo. Não, se passa em 80, eu achei que era 70, mas eu acho que se passa em 81. Mas ele é um reflexo de um mundo que a gente conheceu, que era esse mundo mais ingênuo, no sentido em que o cara conseguia entrar num estúdio de cinema com arma. Porque antigamente, não muito tempo atrás, se o cara quisesse entrar num avião com arma na cintura, ele entrava, né? Entrava. Não faz muito tempo. Entrava, exato. É um mundo sequestrado que... pra cacete. É, exato. Exato, era uma moda. Isso. Tem quantos filmes? Chuck Norris salvou quantos passageiros? A gente aprendeu que o tempo passa na crescida da barba do Chuck Norris, amigo. Se você vê o Chuck Norris de bigode na outra cena e tá de barba, você sabe que o tempo passou, que passou, ele tá pronto. Passou um tempo, exatamente. Passou pelo menos 12 horas. Você tem certeza disso? Can you introduce me as Joker? Ó, em minha defesa, tudo isso que vocês estão falando, eu achei foda, cara. Eu acho assim, todas as partes da atuação... Tem alguém aí que tá mudando de ideia, né? Tá querendo... Até o final do programa. Tá querendo, não quer ficar fora do Twitter. Não quer ficar fora do Twitter. Mais 10 minutos, amigo. Mais 10 minutos. Eu vou ir com um fake, cara. Olha, eu realmente não gostei do roteiro do filme. Achei um roteiro ingênuo, tipo, sei lá, desenho animado. Eu quero que você me diga o que, que você não gostou do roteiro que te entrega todas as coisas sem ser gratuitas, cara. Eu, puta... Mas... Você não tá me respondendo, tá me evitando. Deixa ele concluir, deixa ele concluir. Deixa eu me defender um pouco, cara. Eu quero poder ver uma mention. Mas você não tá sendo atacado porque você não precisa se defender. Você tá você errado. Você só tá sendo desconstruído. Não, cara, aqui, ó. Essa coisa da risada. Na verdade, nem desconstruíram. Você está sendo desarmado. Essa coisa da risada do Joaquin Phoenix, óbvio. Meu, é foda, cara. É óbvio. Óbvio que isso é um negócio, porra, genial. Eu não tô negando isso. Pra mim, não funcionou no roteiro. Eu vou comparar com o Taxi Driver, que faz um tempão que eu não vejo. Só porque é uma comparação que as pessoas estão fazendo. A minha impressão do Taxi Driver é que o resto do mundo podia ser escroto, mas o resto do mundo era ação. Tipo, quando ele leva a mulher lá pro cinema pornô, ela não acha isso normal, sabe? Ela, porra, como assim tu me leva pra um cinema pornô? E no filme do Coringa, eu achei que todo mundo é maluco, não é só ele. Não, ele não é um maluco no meio do mundo escroto. E, mas ele fala isso no roteiro. Assim. Mas não é todo mundo. Você acha que é minha impressão ou tá ficando mais... Não, maluco? Mas não é. O anão não é. A mulher não é. Entendeu? Sim. Tem gente que é sano. É o anão e a mulher que não são, cara. Então, de resto, as pessoas... Os policiais não são. O Leonel! Os policiais não são, é verdade. Leonel, 2019, Leonel. Olha pela janela, Leonel. Eu queria um anão pra abraçar hoje, Leonel. Só isso que eu queria. Agora, Dave, dando é uma aí, aquela mano. Coisa da interpretação do Coringa, isso, não sei se dá pra notar assim, mas assim, você começa a ver que assim, as amarras dele vão se soltando à medida que ele vai se aceitando como... Aí que vem o questionamento do filme pra mim, ficou meio assim, como falar isso e não parecer de um certo jeito ofensivo? Mas quando ele vai aceitando a condição dele de louco, então tem as cenas que quando ele é muito agressivo, parece que o filme inteiro ele tá se contendo, ele anda pesado, os ombros pra baixo, né? Ele fala fino, pra... É mais um suspiro na voz, né? Você vê que ele não tem força, aquela cena que ele tá tentando acertar, ajeitar a bota pra abrir, sabe? Você vê que o cara tá usando toda a força dele que ele tem pra tentar abrir o calçado. E aí você vê que as cenas que ele é agressivo, mesmo antes de assumir o papel, a postura dele inteira muda. Por exemplo, a cena que ele soca o ponto. Ali, ele sai, fala, aí ele volta maior. Assim, me lembrou muito, inclusive, aquela cena clássica do Super-Homem, do primeiro filme, né, do Christopher Reeves, quando ele vai contar pra Lois que ele é o Super-Homem, que ele cresce como Clark Kent, aí ele muda toda a estrutura dele. Vira o Super-Homem, é. Volta, coloca o óculos e se encolhe de novo. É isso. Tive essa mesma impressão no filme. Toda vez que ele é violento, ele muda a postura. Por exemplo, quando ele reage aos caras no metrô, ele puxa a arma e atira assustado. Mas o terceiro, ele anda reto. Isso, outra atitude, é. A cena do soco no ponto é uma outra atitude corporal. Então dá pra entender que ele só é liberto do que ele realmente ele é quando ele é mal, quando ele é violento, quando ele é agressivo, sabe? Então isso pra mim transpareceu bastante, assim, as mudanças dele, mesmo antes dele assumir o manto. Manto não, camisa de força, né? Camisa de força. Mas, por exemplo, a cena da escada. Toda vez que ele tá subindo a escada, ele tá subindo a escada com pesar, sabe? É o corpo pesado, cansado, os braços pra baixo, sabe? Tem um peso, aquela subida. E a libertação dele de descer pulando e dançando, ou seja, é a caminho do que ele realmente é, sabe? Descendo pro inferno que ele realmente é louco. A questão da dança é bem importante aí na interpretação do Joaquim. O próprio Todd Phillips disse que durante a produção, as conversas que ele tinha com o Joaquim era essa questão, tipo, o Arthur é uma pessoa que tem a música dentro de si. Então a música, a dança é bastante representativa. Tanto é que os momentos em que ele parece mais à vontade são os momentos que ele se permite isso, né? Quando ele tá com a mãe, quando ainda tá tudo bem, quando ele não sabe ainda a verdade, quando ele tá no trabalho fazendo aquilo que ele acha que é a coisa que ele nasceu pra fazer, que ele tá dançando na rua ou no hospital. E aí começa quando ele termina de matar os caras no metrô. A primeira reação dele é fugir, entrar desesperado no banheiro, mas a primeira coisa que ele faz quando fecha a porta do banheiro, ele começa a dançar. Tipo, uma cena maravilhosa, assim. Ele dançando sozinho, louco, no banheiro depois de ter matado três caras. Porque vem a música, né? A música dentro dele, né? Sim, sim. Depois, mais tarde, quando ele tá lá no evento do Thomas Wayne, lá, que tem o filme do Chaplin, que ele tá indo lá com o objetivo de confrontar o Thomas Wayne, mas quando ele vê a cena do Tempos Modernos, ele não consegue resistir, né? Ele dá uma dançadinha. E aí, depois, mais tarde, nessa cena que citou, ele descendo a escadaria, quando ele já tá, abraçou a loucura, ele desce a escada triunfante, assim, digamos. E outra coisa que é uma inversão de perspectiva dessa libertação dele na persona do Coringa, é a frase que até, né, foi repetida nos trailers, que é: eu achava que a minha vida era uma tragédia, mas eu percebi que ela é uma comédia. E veja, todas as vezes que ele tem a risada espásmica da condição dele, são momentos terríveis, são momentos que ele, o Arthur Fleck, não quer viver. São momentos em que ele quer fugir, ele quer escapar, e que aquela risada vem como uma agonia, tira o ar dele, que faz ele engasgar e etc. Mas, tipo assim, quando ele muda a perspectiva, você vê que essas risadas que acontecem em momentos desastrosos, na verdade, era o Coringa querendo mudar justamente a ideia. Tipo assim, não, a ideia, tipo assim, essa tragédia que é uma comédia. No filme O Rei da Comédia, que eu já mencionei, que é do Scorsese, o Robert De Niro, ele fala: eu transformo a tragédia da minha vida em uma comédia. E você não sabe o que aconteceu com a vida dele até o ato final do filme, onde ele vai pra TV e ele faz o stand-up dele. E o stand-up dele, ele só conta a verdade sobre a vida dele, falando que a mãe dele era alcoólatra, falando que o pai dele era um ausente, falando que ele sofria bullying na escola, e todo mundo ri, porque parece que ele está contando piadas, rindo de si mesmo. Mas você, quando percebe que ele está falando toda a verdade sobre a vida dele, e você vê como a vida dele, que era uma tragédia, se transformou em uma comédia, você nota que personagem é esse. Não, mas peraí, você tá falando... Eu tô falando do filme O Rei da Comédia. O Rei da Comédia, né? É. Uma inspiração gigantesca pra esse filme, como eu falei, que o Todd Phillips é um fanboy dos Scorsese pra caralho. Eu só perguntei porque, como você tava falando que quando ele vai fazer o stand-up que o Arthur Joker também faz, e aí ele começa tal, não sei o quê, aí ninguém acha graça primeiro, e depois ele começa a falar também da vida dele, e as pessoas começam a rir, também as pessoas só estavam rindo na cabeça dele. A vizinha foi ver o show dele, depois saiu com ele, na cabeça dele. Na cabeça dele, sim. É, na verdade, ele não teve graça em nenhum momento, né? E isso é muito foda do filme, essa parte da vizinha, né? Porque isso é maneiro. Um filme, quando é bom, ele tem que ser admirado. Leonel. Se não, eu aceito, Leonel. Eu aceito. Nossa, olha o cara te trouxe vários momentos em que ele mostra que ele vive esse mundo da lua, que ele mostra que o cara imagina situações que não acontecem realmente, que acontecem só dentro da cabeça dele. Uhum. E aí depois ele te joga um relacionamento maluco com a mulher que você acredita. Aí ele falha, ele falhou miseravelmente nesse momento, porque quando ele tá dentro do apartamento e ela chega e ela fala, acho que você não tá no apartamento errado. Você não, não, ela fala assim, você não é o cara que mora isso ali no corredor? Aí nessa hora tu fala assim, maluco, fudeu. Exatamente. Aí o cara me bota um flashback, meu irmão. Clube da Luta. Pra que isso, cara? Que, é, não, não. Que ofensa. Foi muito na ofensa. Eu não preciso disso. Assim, faz um filme pra idiotas e faz um filme pra pessoa normal. Mas já, a exceção dos idiotas. Precisa explicar. Eu não precisava. Aquilo deu pra entender, não, pô. Não, tipo assim, eu não sei se pra vocês foi assim, pra gente, pra mim, pra Agatha e tal. Na hora, quando ela fala, você não é o cara que mora aí no corredor? É, ali você já entende, né? Exato. Sim, sim. Porque ela não tem nenhuma intimidade com ele, né? Não precisava mostrar os flashbacks. Porque, olha só, eles não só mostram os flashbacks, ele poderia até ter mostrado os flashbacks só das cenas dele sozinho, mas não, eles decidiram fazer for dummies, mostraram não ele tinha que mostrar ela, flashback nenhum. E logo depois ele sem ela. Tava estabelecido ela, que ele era, ele tinha delírios, ele criava realidades na cabeça dele, tava estabelecido. Podia... Quando ela chega e ela fala, você não é o cara do outro apartamento? Isso, é claro. Ela tá dizendo que ela não conhece ele. Exato. E aí você monta isso na sua cabeça. Não precisa que o cara te mostre isso. Você monta isso. Aí é a falha do filme, entendeu? E aí um detalhe que é legal de ver, que tipo assim, parece que tudo que acontece de bom na vida dele, tudo que ele é uma fantasia, sabe? Então, tipo assim, parece que... Então mostra que realmente a vida do cara é uma desgraça, porque tudo que ele... Inclusive deixa uma suspeita no final. Será que realmente ele tava sendo aclamado pelaquelas pessoas? Porque é um momento alegre pra ele. Fica meio confuso isso, assim. A gente sabe que ele... Todos os momentos felizes deles não existiram, né? A mulher nunca teve ele do lado. Ele fantasiou tudo aquilo. Uhum. E são as partes boas do filme, né? São as memórias boas, as partes que a gente torce dele, assim. Que a gente fica assim, pô, legal. E é interessante. A gente fica esperando uma tragédia com ela pra justificar mais ainda a loucura dele. Mas não, nunca precisou de alguém, ele perder alguém. Ele realmente nunca teve. Então, isso mostra um pouco, assim, mais dessa construção de loucura também do personagem. É interessante que quando ele descobre, entre aspas, né, que o Thomas Wayne é pai dele, na minha cabeça eu falei, faz todo sentido, porque pode ser hereditário essa doença psicológica dele, psiquiátrica, certo? Aí ele vai atrás, porque eu imaginei que, eu acho que a maioria deve ter imaginado que realmente não era, a mãe tava viajando. Uhum. Só que no isso final... Isso fica meio ambíguo no filme. É, só que no final ela adotou ele, então não é hereditário. Mas, apesar de que, ficar meio claro que ele realmente foi adotado e ela é maluca, se tivesse alguém que pudesse forjar tudo isso, e na verdade a mulher tá certa, seria o Thomas Wayne. A família Wayne, lógico, dinheiro. É, ele tem dinheiro suficiente pra ter comido a empregada quando era jovenzinho, aí ela ficou grávida, e aí inventaram que era adotado e internaram a mulher pra fazer que ela era louca. Tem duas cenas no filme que deixam muito suspeito, por isso que eu falo que o Thomas Wayne é um personagem muito importante. Primeiro que a gente sempre foi construído nos quadrinhos, mostrando que o Thomas Wayne era um cara fodão, era o exemplo de homem, era um grande homem pra sociedade. Os filmes também mostram isso, ele é um, que o cara... ele é, sabe o que ele é, Rex? Ele é um empresário do mundo fantasioso dos ancaps. Onde os empresários são bonzinhos, tá ligado? Sim. Então eles sempre venderam essa ideia do Thomas Wayne. E aí a gente conhece um Thomas Wayne extremamente arrogante, um cara extremamente rico, um cara que não consegue se ver na posição dos outros, por isso logo chama eles de palhaço, de malucos e afins. E aí você consegue ver que a construção... Assim, inclusive, isso pode afetar até a criação do Bruce Wayne, que tem aquela visão de que o pai dele era um cara fodão. Pô, meu pai quis salvar a cidade e foi morto pela cidade. Entendeu? Que é a visão de uma criança, que o pai é sempre o herói. É, mas isso, na verdade, nunca... não muda o Bruce Wayne que a gente conhece dos quadrinhos, por exemplo. Porque como ele é criado pelo mordomo, pelo Alfred, né? E o pai foi assassinado, foi vítima, ele nunca vai conhecer... Se bem que o Batman poderia conhecer, né? A verdade, né? Não, é depois de... Lendo... se bem que nos jornais não tem escrito manchete, Bruce Wayne é um escroto. Não tem isso, né? Thomas Wayne, né? Não vai estar escrito isso, né? Não, mas tem assim, tem como depois de ver, investigar e ver filmagens do pai na televisão e tudo mais. Não, isso é possível. Ele vê e fala, é fake news. Cara, eu quero ver um filme que o Batman seja o vilão. E seja mas tipo... Mas olha só. Batman chapeiro na embaixada já. Cara, o Wall Street do Coringa, daí eu vou ser fã, daí eu só vou falar bem. Então, aí o que acontece? O Thomas Wayne, ele acaba sendo importante na história, por quê? Primeiro, a gente tem a noção, explicam pra gente que ela adotou uma criança e que ela era louca. Você entendeu como isso pode acontecer? Uma pessoa que é bem maluca adotar uma criança? Em Gotham? Isso aí, eu questionei duas coisas quando eu saí do filme. A questão dela sendo, sabe, tendo um histórico de doença psiquiátrica e conseguir adotar. É. A questão de ela abusar tanto do filho que chegou a ter um jornal sobre isso, porque aparece os recortes, e ela recuperar a guarda do filho depois. É. Fiquei na dúvida com isso. Eu comentei isso com uma pessoa que tem muita experiência em direito penal, e ela falou, isso acontece bastante. Ah, acontece? Nos Estados Unidos. Então, caraca. Daí eu, ok, nisso eu calei a minha boca, porque isso aparentemente, infelizmente, não é fantasioso, cara. Pois é, mas olha só, aí que eu te falo, o que fica a minha dúvida no Thomas Wayne na história, é porque foi o que o Tucano falou, e eu também fiquei com essa impressão, nada impede um cara rico de criar uma história e acusar a babá, inclusive forjar documentos que o filho não é dele, ela adotou a criança. E uma coisa que não é mencionada na história nenhuma vez, ela tinha um namorado que agredia a criança. O que impede, inclusive, que esse namorado não era o próprio Thomas Wayne, que, sei lá, aprisionava a criança, deixava a criança presa ou agredia a criança, entendeu? Mas isso aí tava noticiado no jornal, cara. Não, tava noticiado tipo, que ela tinha um namorado. Não, sim, mas assim, é possível um cara rico forjar isso, entendeu? Pra sustentar uma ideia de que... Porque tem uma cena no filme que ela tem uma foto da mãe muito nova e atrás tá assim, o seu sorriso sempre foi lindo, você tem um sorriso lindo e assinado com a mesma letra da mãe. Eu acho que isso aí a mãe escreveu pra ela mesma, cara. Ou tipo, então a mãe nunca mentiu, entendeu? Fica ambíguo esse final, entendeu? Não, mas Rex, esse negócio do namorado abusar da criança, agredir, etc, isso sugere um convívio social e que o Thomas Wayne, no mundo dele de rico, jamais teria com ela depois de ter filho, entendeu? Mas assim, também não tira o fato que talvez realmente o filho tenha sido dele, entendeu? Mas eu acho que eu fico na dúvida se ela realmente teve ou não esse caso com o Thomas Wayne. Fica na dúvida. É, mas ela pode ter escrito TW. É. Ela pode ter escrito, ela era louca. A pessoa que tem esquizofrenia, ela tem essa imaginação, imaginar coisas que pra ela é completamente verdade, sacou? Ou não foi imaginação, foi uma forja de documento, entendeu? Fica ambíguo sim, isso. Sim, mas eu achei que era a letra dela naquela foto. A gente não viu a letra dela escrita em nenhum lugar antes? Viu? Tinha uma carta. Na carta, tem razão. Mas a carta não dava pra ver, não deu pra parar pra ver direito. Tem que ver de novo pra gente perceber. Tem que ver de novo pra poder comparar. Pra comparar a letra, mas é uma boa dica, né? Você vê a letra dela na carta, dá pra dar uma comparada. Can you introduce me as Joker? Esse filme funcionaria perfeitamente sem a presença do Bruce Wayne. Eu acho que ele não precisava ter ido na casa ver o irmão, apesar de eu entender, ele achava que ele foi lá ver o Thomas, e aí ele achou o Bruce Wayne, e aí falou, esse moleque é meu irmão, interagi com ele, meter meus dedos imundos na boca dele. Que nojo. Mas você sabe o que é isso, né? Fanservice. Ah, olha aí o problema do fanservice. Isso. Não dá munição pro cara. Mas é assim. Ele tá obcecado com esse negócio de fanservice. Ele só tá esperando esse gancho pra falar alguma coisa. Não faz isso. E a morte do Thomas Wayne? Isso eu achei desnecessário. A gente tava discutindo isso, né? Eu e a Zagal. Cara, eu achei breguíssimo. Brega. Isso, é a mesma coisa que explicar a imaginação bom, dele. Não, é. Sabe por que eu achei bom? Porque a gente passa a vida inteira ouvindo, lendo nos quadrinhos, quem acompanha Batman sabe disso, que sempre teve esse questionamento: que o motivo de existirem vilões é porque existe um Batman. Que isso, cara? Tá maluco? O Batman nasce por causa de um crime? Olha só, o Batman nasceu de um crime. Tô falando dos grandes vilões do Batman vieram como resposta ao Batman. Entendeu? O Batman, quando ele foi criado, ele combateu. Tinha gangsters. Depois você veio vilões maiores. É aquela coisa da escalada. Veio Coringa, Pinguim, Charada, Crocodilo, Bane. Veio-se uma conquista por Gotham e o único protetor sendo o Batman. E esse filme mostra que o Coringa que se criou, se criou-se um Coringa que se criou um caos, que se explodiu em uma cidade e isso fez se gerar a necessidade de você ter alguma coisa para combater isso. Não, discordo. O caos já estava instaurado. O Coringa era um elemento do caos que não tem fator nenhum com a morte da família Wayne. Uma coisa é o caos espalhado. Outra coisa é o Coringa que virou um centro desse caos. Não virou centro. Os protestos não eram por causa do Coringa. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Naquele momento, não. Não era por causa do Coringa. O Coringa virou um símbolo, entendeu? As pessoas estavam usando máscara de palhaço. O Wayne chamou as pessoas de palhaço. O Simba era o palhaço por conta do Wayne. Não era por causa do Joker. Sim, mas foi por causa de um palhaço que matou o Playboy. Matou gente rica. É, matou a sociedade, pessoas importantes. Então veio uma reação das pessoas que estavam sofrendo aos yuppies, aos ricos. Eram três mulheres que trabalhavam na empresa do Wayne, entendeu? Eram ricos, pessoas de família, sabe? Então isso foi uma reação, ele virou um V de vingança. O meu problema é real, né? Nem ter a morte dos Wayne, ali dos pais do Bruce Wayne, no beco. Isso faz parte parte da história. E tudo bem. O meu problema é real mesmo. Cara, eles saírem do cinema fugindo. E primeiro, cadê a porra do Alfred? Vai tomar no cu também, né? Eles saíram no meio do cinema, cara. Mas o cara é o motorista, foi tomar uma cachaça? É isso? Ele tinha que ficar com o carro parado em frente. Calma. Talvez o Alfred assim, venha daqui a duas horas. O Alfred já teve 72 mortes dos pais do Batman e nenhuma o Alfred tava lá. É. Faz parte. Quero levantar uma questão importante que aqui é: talvez o Alfred tivesse de acordo aí com o quê? Ele virou o rei da casa, né? A grana era do Bruce, mas quem é que usufruiu dessa grana toda? Porque o Bruce, quando fez, sei lá, 16, 18 anos... Ó, oh, sabe o que eu vou falar pro senhor Azaghal? Alguns homens só querem ver o mundo pegar fogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pra mim o maior problema é a câmera passar pelo cara, o cara abrir assim o casaco, mostrar que tem uma arma e ir atrás da família Wayne. Ok, legal. A câmera podia, inclusive, ir embora, continuar no plano sequência, e você escutar falou. Só uns tiros... E isso ficar no fundo, isso. Sumir. Isso porque seria legal. Porque o foco é o caos. Ele não é o Família Wayne. Não é a criação do Família Wayne é uma consequência. Exato. E aí você tem a câmera indo atrás dele, o cara brigando, tomando teco. Cara, você vai ter o que mereceu, pau. E aí puxa o colar e fica o moleque, sabe? É tipo, não é o filme da origem do Batman, entendeu? É, a cena do colar também é icônica. Eu sei que é icônica, mas... Não, mas assim, pra foi service. Não precisa mostrar de novo, entendi. E aí depois no final mostra o menino Wayne lá... Bruce Wayne em pezinho com os pais mortos no beco, cara. Meu Deus, por que você tá me explicando isso? Nesse filme, exatamente. Exato. Essa cena, independente do filme do Coringa, pra meu gosto, essa cena enfraqueceu o Batman. Na origem clássica, o Batman perde os pais no caos, justamente. Tipo, é aleatório. Tem tanto crime que os pais dele morreram e ele precisa combater o crime. Agora não. Agora o pai dele foi um filho da puta. O cara falou explicitamente, você vai ter o que merece. E daí, então, é tipo, uma vingança. Então, sabe? Mas Leonel, meu, rápido, isso enfraquece, não, cara. Isso enfraquece um pouco mesmo. Vou torcer meu braço um pouquinho aqui. Por mais que o cara seja um cara sem empatia, ninguém merece tomar um tiro. Claro que não. Inclusive, seu Leonel Caldela, você vítima? Vítima de chumbo grosso? Nada. O cara falou o que pra você? Ah, você que chafuda na escatologia, pau! É, o que eu nunca falei é que foi um leitor que nunca gostou do que eu fiz com o Detete do Rough 3, sabe? O Rex tava falando que ele só matou pessoas que fizeram mal pra ele. Pessoas que fizeram mal pra você, você liga pra pizzaria e dá o endereço do cara. Você liga pro chaveiro e dá o endereço do cara. Ou faz que nem o Lierson fez, que contratou a equipe de construção pra construir uma piscina no colégio, pra trollar a diretora, tá ligado? Você não mata, sacou? Uhum. Então, a partir do momento que ele matou as pessoas, ele já é uma pessoa má. É só na fantasia que a gente acha que o Frank Castle, ele é bom, sacou? O Frank Castle é um psicopata e ele é mau. Ele claro. É uma pessoa que na vida real a gente abomina. Wolverine a maioria, também. A assim. Maioria. A maioria, tá? Nem todo mundo abomina, né? Mas eu só acho que essa cena que eles mostraram do Wayne no final e tudo mais, eu acho que foi até, na minha opinião, foi mais uma homenagem até ao que a gente viu, porque quem primeiro mostrou isso pra gente no cinema, né, essa cena, foi o Tim Burton. Você gosta de um fanservice. E o Tim Burton faz essa cena mostrando o Coringa matando os pais do Batman, né, o Jack Nipper no filme. E é o Jack Nicholson quando novo. Então eu acho que isso foi mais até uma construção de mostrar, assim, de uma certa forma, o Coringa ali, por causa da máscara do palhaço. Eu achei que foi mais até um fanservice, claro, mas até uma homenagem porque o Tim Burton mostrou antes, assim. Não, nesse filme não tem homenagem, cara. Não. Aí você vai ver o mamilo do Bruce Wayne é homenagem. Não é homenagem. É só você fazer o seguinte exercício, assim, esquece mitologia de Batman, esquece o que você espera, esquece os outros filmes que já tiveram antes. Pensa só nesse filme, assim. Faz alguma diferença para o filme, para a trama? Não. Ter a presença do Bruce Wayne ou ter o assassinato no final de ser mostrado em detalhes? Não. Não faz a menor diferença. Pra nenhuma. Trama, não faz. Por isso que poderia ser um negócio do background, entendeu? É, então. Tipo, então, é fanservice. Não. Foi fanservice puro. Esse filme, ele poderia existir totalmente sem ter Bruce Wayne. Poderia, tô dizendo. Se você eliminar os momentos Bruce Wayne do filme, muda alguma coisa? Bruce Wayne ou Thomas Wayne? Bruce Wayne. Bruce Wayne, não. Gente, aí a gente vai entrar na teoria da razão pro Leonel, que falar assim, não é um filme do É um filme do Arthur! É um filme do Arthur, caraca! Se você tira o Bruce Wayne, você tira o Thomas Wayne! Não, você não tira o Thomas! Não. Você não tira o Thomas, tá reagindo, tá nervoso! Tô, lógico! Não, cara, tá tudo bem! Não, cara, eu acho assim, ó, chama esse filme de um palhaço muito triste numa Gotham muito louca, vai ficar muito melhor! Não é, porque nem é palhaço, cara! O cara é um trabalhador que perdeu a razão, hein? curiosidade, fofoquinha do filme. Você vê que rolou estresse entre o Robert De Niro e o Joaquim? É, eu vi isso. Mano. Mas em que parte isso? Porque eles interagem tão pouco durante o filme. Então, mas o filme, cena, não. Não interagem em vários momentos, né? Momento, principalmente o final do filme, inclusive, é, né? É, no início também, na viagem dele. Não, mas, o final foi, e aquela parte foi, da imaginação dele. Não foi durante as filmagens, foi antes, foi durante a produção. O De Niro, ele gosta de fazer a leitura do roteiro com o elenco. Juntar a galera numa sala, pessoal de moletom, chinelo, sabe qual é? E o Joaquim, ele é o cara, tipo, não, vamos ver que rola, não tem essa de... Romário? Vamos ser, o Joaquim não treina. E ele não queria fazer a leitura, e o De Niro falou, não, eu só faço se for com a leitura, ele tem que vir aqui, ele é um ator, ele tem que fazer a leitura com todo mundo. Ele falou assim, eu sou a porra do Robert De Niro. Exato. Ele vai ler essa merda desse roteiro. Ele vai ler até bula de remédio se eu mandar, né? E aí, no final, ele foi... contra gosto e nem leu direito, ficou lá. Muxoxo, falava, balbuciava. Ficou balbuciando as falas dele. E aí depois teve uma... Depois que rolou tudo isso, o De Niro chamou ele pra uma reunião no escritório dele. E ele falou assim, não vou, tenho que ir embora, tal, não sei o quê. Ele ficou zoado da cabeça depois que ele foi... Aqui não é fácil. Mas ele ficou, se sentiu agredido de ter que ter lido o roteiro. Ele ficou mal da cabeça. Aí ele falou, o De Niro chamou ele e falou, garoto, vamos conversar só nós dois aqui, tudo bem? Pô, imagina isso, meu irmão. Robert, ele fala pra mim que lê, eu li qualquer coisa, lê a Bíblia inteira. Eu leio pra ele a Bíblia, fazendo as vozes. Não, sou o Todd Phillips virar pra ele e falar assim, não, você tá maluco, é o Robert De Niro, vai lá, mano, vamos lá. É o Robert De Niro, tipo, o Joaquin Phoenix é fã do Robert De Niro, o ator americano que ele mais gosta. E aí o Robert De Niro fala, eu quero ler aquilo, não, meu amigo. Aí, beleza. Aí ele foi, leu e foi contra gosto, aí o De Niro falou isso, vamos ter uma conversa aqui e tal. Ah, não, tô zoado aqui, tô me sentindo mal, vou embora, não consigo sair nem conversar. Aí o Robert De Niro, esse foi o momento que eu queria da minha vida. O Robert De Niro chegou, deu um beijo na bochecha dele, máfia, e falou assim, deve ter dado aquele tapa na cara, aquele tapa carinhoso, sabe? Não, ele deu aquele tapinha carinhoso assim, deu um beijo na bochecha e falou assim, vai ficar tudo bem, garoto. Então eu queria saber a vida, cara, o Robert De Niro me dando um beijinho na bochecha, dando um tapa assim, falou, vai ficar tudo bem? Caraca. Não, é moleza não, é, cara. O cara aí com uma vida de carreira tendo que aturar a maluquice de Joaquim Fênix. O Todd Phillips disse que quando tava ainda em conversas com o Joaquim, porque diz o Todd Phillips que escreveu o roteiro pensando já no Joaquin Phoenix, né? E aí diz que durante a produção e tal, tentando convencê-lo a participar, diz que o Todd Phillips virou pra ele e falou assim, não, a gente vai fazer um heist movie, um filme de assalto. E aí o Joaquin Phoenix falou assim, não, já tinha lido o roteiro? Não, você tá maluco? Não tem ação aqui. Não, a gente vai lá chegar na Warner e a gente vai levar 55 milhões de dólares pra fazer o que a gente quiser. Esse é o assalto. Caraca! Muito bom. Caraca, maluco. Pô, funcionou. Saíram de lá com 240 e poucos milhões. E no fim, e bateu o recorde aí. É. Bateu o recorde. No primeiro final de semana, telefone do Joaquim Fênix, do Todd Phillips, deve ter tocado de executivo da Warner. Quando é que a gente vai saltar a continuação? Como é que vai ser a história agora? Coringa no hospício. Que valia pra continuação? Nossa, imagina as ideias. Já tá, imagina as ideias dos produtores, vamos botar ele dentro do Asilo Arca e a gente bota cada cela, a gente bota o espantalho, o charada, o pinguim, o cara que come peixe, sei lá, vamos botar real, o pinguim real. Imagina, cara, o pesadelo que deve estar vindo esses caras agora, tendo que falar não pra esse caminhão de dinheiro e pra essas ideias malucas. Exatamente. Ou eles estão oferecendo um outro filme de vilão ou de herói nessa pegada pro Todd Phillips, porque o filme entregou. Entregou. Tipo assim, pra uma Warner que vinha sofrendo, né? E esse aí funcionou, maluco. Então os caras, meu irmão, o que você quer fazer agora? Quer fazer Homem Elástico Real? Como é que é Homem Elástico Real? O cara brocha e procura de uma prótese? Que porra de Homem Elástico Real, porra de Jovem Nerd? Pô, Plastic Man é um vilão foda, cara. É um herói foda. Herói. Como é que você vai fazer um Homem Elástico na vida real? Um cara brocha que fica dando surra de pica mole na... Que porra aí de diferença? Tem dois homens. Tem um Homem Elástico, que é um detetive, que se alonga, ele toma tipo um produto químico, ele se alonga em algumas partes do corpo, que é o Elongate Man, e tem o Plastic Man. Ah, não. Elongate Man? Que isso, cara? Penis Stretcher? Que porra é essa? Caralho, eu não quero ver esse filme. Ah, sei lá, vão dar a origem do Darkseid pra ele. Não, aí fica uma loucura. Darkseid é foda. Tem que ser uma parada mundana. Não, já, a DC já tá fazendo assim, filme ó, Eu já falei, meu Deus. Vai ser assim, cara. Vai ser Erin Brockovich, mas a personagem principal vai ser Arlequina. Caraca. Sabe o que ele pode fazer? Ele pode fazer o Charada. Charada é legal, hein? Psicopata, pista. Um filme do Charada ia ser do caramba, cara. E aí ele traz, sabe quem? Se fosse um filme do Charada na pegada dos Jogos Mortais. É, com o Ben do Lost. Cara, eu sempre quis ver o Ben do Lost com Charada. Caraca, é bem isso. Pega o roteiro dos do Jogos Mortais e bota Charada. É exatamente isso. É, você sabe o que é isso, né? Se eles fizerem isso, você sabe o que é, né? Fanservice. Essas ideias merda que eles estão recebendo aí todo dia dos produtores, hein? Ali nós estamos os produtores fodos aqui, né? Can you introduce me as Joker? Vocês falaram do Todd Phillips. Eu queria dar um parabéns. Eu já fiz isso no Chernobyl. Antes de fazer esse filme, ele fez o Se Beber Num Case 1, 2, 3 e aquele Project X, que é daquela festa. Parabéns pra ele, viu? Então é, a gente pode aguardar o Coringa 2 aí mesmo. Um Coringa muito louco. E olha só, Tucano. Ele fez War Dogs, que introduziu ao mundo Ana de Armas. Olha aí, Tucano. Olha aí. Olha, a voz do Tucano chegou a tremer, mano. Você viu? Olha aí. Teve um silêncio. O patrimônio da humanidade. O que eu gostei de ver no filme foi os easter eggs. Eu achei bem bacana como eles colocaram alguns ali. O quê? Você vai falar do Batman no espelho do Coringa? Parece que vai cair agora. Vai cair. Prepara a derrota. Não, não. Bobeirinhas, cara. Por exemplo, aquela cena que o Bruce Wayne desce do corrimão. Na hora eu associei com o Batman dos anos 70, que eles desciam no corrimão pra Batcaverna. O filme que tá passando no cinema é o Zorro. Sim. Que é a menção que sempre, sempre postou nos quadrinhos. Não. Não, o filme que tá passando no cinema é o mesmo da Liga do X, sei lá, do... Sim, mas quer dizer, nos quadrinhos foi muito usado pelo Zorro. Tinha Excalibur, mas tava passando Zorro. Ah, eles estavam... Tipo, Excalibur era em breve. Ah, entendi. Não era Excalibur, então. E vocês viram o nome do clube que ele se apresenta? Do clube de comédia que ele se apresenta? Não, qual era? É Pogos. Pogo. Pogo era o nome da identidade de palhaço do John Wayne Gacy, que era um assassino serial que se vestia de palhaço. Caraca, olha Leonel. Olha aí. E diz que não gostou. Cara! Vocês sabem o que é isso, né? O cara sacou qual é a do Tucano. Tucano gosta de fazer uma polêmica e aí ele chama atenção, né? E aí ele quer alguém, esse manto aí tá querendo. Eu tô fudido que o Lierson quer meu posto de humildão e o Leonel de polemista. Tu vai terminar como chapeiro em Campinas, é isso. Uma coisa que eu achei muito parecido foi as cenas dele andando no metrô de costas. Lembrou um pouco o estilo do eu não sei se eu vou saber falar o nome dele certo, que você sempre me sacaneia com essa porra, mas é o Heath Ledger andando de costas. Como é que é? Não, como é que é o nome dele? Falei rápido, é isso aí. Ledger? De escada? Escada ou couro? Heath Ledger. Então, ele andando de costas lembrou muito, assim, o jeito desse Coringa andar, assim, né? Principalmente na cena do metrô, assim, a malemolência com o corpo, o jeito mais curvado, assim. Eu achei que teve algumas coisas que eles fizeram, assim, que realmente lembrou muito o Coringa do Dark Knight, assim, em alguns aspectos. Assim, quando ele assume o manto de Coringa, né? Não tem manto de Coringa, tem camisa de força. O manto é do morcego. Camisa de força, tá bom. Tem duas coisas, três, na verdade, que eu também achei louvável. A fotografia do filme. Sim. Eu achei impressionante. E eu tive a impressão que o filme começa muito pastel e como ele vai virando comigo, ele vai ficando mais colorido. Vai ficando colorido, né? Exatamente. É. Inclusive o próprio personagem, né? Tipo, ele vai migrando da invisibilidade dele, né? Tipo, social, conforme ele vai abraçando essa outra persona, ele vai, obviamente, ele vai adotando um outro figurino e a fotografia vai acompanhando, né? Tipo, é uma coisa bem... Mas no começo ela é bastante reminiscente realmente dos filmes que o Todd Phillips gosta, né? Os filmes dos anos... Final dos anos 60, 70, bastante Scorsese, né? Então, tipo, uma fotografia bastante reverente a essa era. Tem uma cena que, se não me engano, é a hora que o Thomas Wayne dá um soco na cara do Arthur, que escorre o sangue dele e cai na pia. Eu acho que deve ser CGI, porque caiu de um jeito tão perfeito. Ficou tão bonito, cara. Aquele sangue escorrendo na pia branca, velho. Não, e tem uma outra cena que quando ele é espancado na rua, quando tá com a placa, tá o homem placa na rua, rua, que ele cai no chão e tá com uma flor no, na roupa de palhaço, e escorre uma lágrima da, da flor. Foda, a flor começa a chorar. É foda. É, não, é, o Todd Phillips falou sobre isso, é, nessa sequência, tipo, ele, o Arthur, ele apanha, mas é, na verdade é uma flor de palhaço, né, e é ele que aciona o mecanismo da flor esguichar. Então é uma coisa assim, tipo, mesmo naquele momento, ele ainda é o palhaço, assim, né, tipo, pra ele, ele tá fudido, mas ele ainda abraça... O cara fez a piada ruim, ele tá no chão e faz a flor chorar. Ele faz a piada ainda, né? Caraca! Esse filme tem alguns detalhes, assim, alguns não, tem bastante detalhes, assim, que deixam ele mais foda. A corrida do Joaquin Phoenix, que é uma corrida de palhaço, até a última cena, toda vez que ele vai correr, ele corre igual palhaço. Sabe qual é? Ele incorporou o lado palhaço dele mesmo, né? Ele incorporou. Tanto que isso é nítido quando ele chega lá, ele pede pra chamar ele de Coringa, né? Não me apresente como Arthur. Eu quero que você me chame de Coringa. Tem problema? Eu quero, não, vamos lá. A gente faz o que você quiser. É até uma... O Leonel se explicou aqui, mas é que ele tinha falado que era zero tensão, né? E aí eu falei assim, caralho, eu passei o filme inteiro com o cu na mão, brother. É, também, cara. Aquela cena que ele senta pra ver o programa com a mãe e de repente ele tá lá no programa. Até então, eu pelo menos, eu não tinha entendido que ele tava projetando. Eu achei que ele podia estar lembrando ou ser alguma coisa um pouco no futuro. Uhum. E aí ele dá uma risada, chama a atenção do Robert De Niro e o Robert De Niro chama ele no palco. Eu fiquei muito, muito, muito nervoso nessa parte, com medo do Robert De Niro ser escroto com ele. Eu também. Eu falei assim, caraca, não faz isso, brother. Não faz isso. E ele vai lá, chega, dá um abraço nele e fala assim, cara, eu trocaria toda a minha fama, meu dinheiro pra ter um filho como você. E dá um abraço nele. Aí você vê que realmente ele tá imaginando. É. Uma parada muito perfeita. Mas até o final eu tava com medo que ele fosse um cara muito escroto. E... Agora eu coloco aqui uma questão que é, o filme é todo contado na perspectiva do Coringa. É ele que tá contando a história. É, a gente tá vendo pelos olhos dele, pelas ilusões dele, pelas experiências. Então pode ser que várias coisas que a gente toma como realidade no filme não sejam. Quando ele toma um soco no banheiro, quando ele se esconde na geladeira. É, a gente fica o filme todo tentando imaginar. Era isso que eu tava esperando, cara. No filme tem inteiro. Até uma... Eu falei que eu achei tensão zero. Era só sentimentos dele que ele tava mostrando pra gente. Eu realmente queria ter sido enganado nesse ponto, cara. Porque quando eu falei que eu achei tensão zero, eu achei assim, o filme começa já com uma coisa bem extrema, que é o negócio dele ser espancado na rua. Eu sei que isso acontece, mas assim, porra, é um momento forte. Então assim, ok, a gente tá aqui, ó, volume 11. Depois do volume 11, meio que não tem pra onde tu ir. Então é ok, agora, sabe, se ele for escrotizado em TV, na TV, tá ok. Se ele, sabe, tomar uma porrada no banheiro, tá ok. Tudo é ok, não, sabe? Eu acho que ser esculachado em rede nacional é muito pior, inclusive pro psicológico, tomar uma porrada, tá ligado? Ser espancado. Espancado eu já fui, tranquilamente. Mas se Ana Maria Braga prova meu sanduíche em rede nacional ao vivo e fala, olha, tá uma merda... Eu não ia conseguir me recuperar. Mas olha só, essa cena dele sendo abraçado pelo Murray, né? Pro Robert De Niro no talk show. Essa, tipo assim, mais uma vez, deixa eu lembrar. O Rei da Comédia tem uma cena muito igual, onde ele imagina que ele tá se casando no programa do Jerry Lewis. Que não é Jerry Lewis, é Jerry outra coisa que eu não lembro agora. Mas que... Jerry Lewis. É assim que meu pai chama. Jerry Lewis. Ah. Ele imagina que ele tá se casando no programa dele com a garota que ele gostava e que o ministro do casamento é o ex-diretor da escola dele e ele, em rede nacional com o Jerry Lewis como padrinho, pede desculpas em nome de toda a escola, em nome de todos eles, por terem tratado ele tão mal na escola. Ou seja, a mesma coisa, ele se coloca como uma importância em que a pessoa isolada, ela precisa ser o protagonista, entendeu? O spotlight da vida. Sim, todos os problemas sendo resolvidos ali, né? Exatamente. Você não vê que cena louca? Que seria um talk show que pega um cara, que é um cara que não é conhecido, vai pra televisão, se casa e, tipo assim, tudo é sobre a vida dele, entendeu? É, mas ninguém conhece o cara. É porque ele que tá sendo o protagonista daquela história. Ah, mas é o sonho de princesa do Gugu. Ou do Netinho, né? E quando ele tá sendo lá abraçado pelo Robert De Niro, falando assim, eu queria ter um, daria toda a fortuna pra ter um filho com você, era justamente isso, era ele, que era o Zé Ninguém, ganhando um protagonismo que não foi merecido pela, tipo assim, ele ganhando um protagonismo que foi merecido pelo sofrimento que ele percebeu da vida dele, entendeu? Tipo assim, gente, eu sofri muito, eu mereço isso. Já revelando ali a necessidade de uma figura paterna, né, tipo, que faltou pra ele. Exatamente. Aí agora eu vou dar o braço a torcer, que essa parte eu achei foda. Cê, olha só, não. Tá vendo? Tá vendo? É o terceiro braço a torcer, o Leonel tá ficando sem braço já. É. O braço do Leonel já tá pra frente de novo, mano. Tu tá dando os braços a torcer o programa inteiro. O filme, o Joker é o Rickson Grace montando no Leonel, cara. É a Milock então, voador. Cara, essa parte é muito foda, porque o Robert De Niro, ele faz piada, dizendo, ah, porque o meu filho é mesmo vagabundo, porque o meu filho é meio burro, não sei o que. Óbvio que isso é piada, qualquer pessoa razoável entende que isso é só uma piada que ele faz no programa. Mas o Arthur, ele acha assim, porra, não, o cara realmente, ele não gosta do filho, eu posso ser o filho dele. Eu posso ser filho dele, isso aí. Porra, isso eu achei uma sacada foda. O resto não. Essa transformação dele ser invisível, dele conscientemente saber que esse mundo não existe, na verdade. Esse mundo onde... Como é que é o nome do Robert De Niro no filme? Murray. Murray alguma coisa. Ele chama um dos melhores atores da atualidade, é o nome dele. Murray Franklin? Essa parada do Murray Franklin. Murray Franklin, isso mesmo. O Rex me pegou a resposta de Campinas. Fui no Google, vai ter certeza. Google, o Google do Rex tá marcando Campinas na localização. Quer explicar com essas? Não, jamais. Pergunta pro Leonel. Can you introduce me as Joker? No filme a gente vê o Arthur apanhando o filme inteiro, né? A gente começa vendo o cara ser espancado, depois ele no metrô outra vez, ele começa a ser espancado por crianças, que é uma loucura do cacete, né? Um monte de crianças rouba a placa dele, na cara dele com a placa, leva ele no beco da poada. É porque criança é pessoa baixa. Pessoal da caixa baixa. Aí depois ele apanha de... E aí ele reage, ele tem a reação, né? Ele apanhou quando criança, a gente viu isso depois, né? Uhum. E aí ele reage. E ele reage como legítima defesa. Primeira reação dele, quando os caras atacam ele no metrô, né? E meio que involuntariamente salva a menina, ele atira no cara. Os caras, tu vou matar ele, sabe? Uhum. Só que... Até aí você tá meio que... é isso. Só que aí, nesse mesmo momento, ele passa de reação, de defesa, de legítima defesa, à extrapolação. Tipo, ele matou dois caras dentro do trem, beleza, não é, nunca é, né? Mas os caras iam matar ele, iam estuprar a mulher, a gente sei lá o que ia acontecer. Então foi uma reação legítima de autodefesa. Mas quando ele sai do metrô e vai atrás do maluco e atira no cara, aí já muda, né? Sim. Continua sendo um ato de violência, os outros também foram. Ele atira, pega na bunda do cara, aí o cara começa a fugir mancando e sangrando. É bem foda isso. A minha crítica mesmo pra essas cenas de loucura e violência do personagem é porque, tipo assim, dá a entender, pelo menos passa essa mensagem, é que, tipo assim, ele é uma reação de tudo que aconteceu de ruim a ele. Era isso que estavam discutindo aí de ser o filme que ia glorificar os incels e o caralho e tal. Então o que acontece? Na minha opinião, isso mostra assim, parece que todas as cenas que mostram ele tendo alguma ação violenta é uma reação. Parece que tá justificando, né? Aí eles quebram isso, sim, aí eles quebram isso quando ele mata a mãe, mas mesmo assim, ainda assim é uma reação porque a mãe dele, pelo que ele leu nos laudos médicos, torturou ele, deixou o namorado bater na criança, que causou problemas neurológicos nele. Então como não é minha mãe mesmo, então dá licença, vou te matar porque você só foi uma filha da puta que me fudeu a infância inteira. Agora, uma cena que era super importante mostrar, pra realmente mostrar se ele era mal ou não, e eu acho que essa cena faltou pra você definir o personagem, é que, assim, tudo bem, é uma introdução de um personagem ainda nesse universo, mas a cena que ele invade o quarto da mulher e da criança, não fica claro se ele matou a mãe e a criança. É. Porque eles não fizeram nada pra ele. Nada. É só uma mãe com a sua filha. Se ele fizesse, se mostrasse alguma cena dele saindo com sangue na mão, pisando sangue no chão, qualquer coisa, você conseguiria entender, ah não, pera lá, então ele realmente é mal, não é uma desculpa da sociedade que levou ele a fazer tudo o que ele fez, entendeu? Não mostra isso, e acho que essa cena não mostrar ou não dar uma explicação pra essa cena, acaba criando essa polêmica toda, porque até agora toda a reação dele foi com pessoas que fizeram alguma maldade. Ele não matou o anão, porque o anão sempre tratou ele bem, ele matou o cara escroto que deu arma pra ele, entendeu? Que ficava sacaneando ele, que fez ele perder o emprego, entendeu? Todas as pessoas que ele acaba matando no filme foram, de alguma forma, fizeram alguma maldade pra ele. Tem tem um agora detalhe. A mãe e a criança não. Então era importante mostrar isso pra definir o caráter dele. Não, ele é mau. Ele tinha que ter matado o anão. Pra mostrar que, porra, não importa. Agora eu quero matar, vou matar todo mundo, entendeu? Porque o Coringa é insano. Eu tenho uma pergunta importante. Não, só pra terminar o raciocínio. Só pra terminar o raciocínio. Não, eu não quero. Quero te atrapalhar e te levar pra Campinas. Fala, Alex. Toda essa discussão que se teve, uma cena que era importante você mostrar e definir realmente o caráter do personagem, isso mostraria que ele realmente é mal. Não importa se foi a culpa da sociedade ou se era a cabeça dele. Ele é mal. Então, ter mostrado essa cena, definir essa cena, ia ser importante pra isso. Na hora, interpretei assim. Então, minha pergunta, muito importante aqui. Todos têm que responder, sem titubear, que vai isso aqui vai determinar o futuro de cada um de vocês. Quem riu quando o anão não conseguiu abrir a porta? Eu ri pra caramba. Nossa, essa cena do anão é a única cena de comédia do filme. Essa, não é a cena de comédia. Eu achei tenso. Foi a única cena de tensão do filme, cara. Porra, eu fiquei tenso pra caralho. Foi muito tensa essa cena. Ela foi feita de propósito pra criar um riso desconfortável nas pessoas. Ainda assim, um riso. Não, eu ri. Riso desconfortável, mas ainda assim, um riso. Eu ri. Tá. Eu achei engraçado. Me desculpa. Eu achei engraçado o anão que fugir e não consegue alcançar o pega ladrão? Não, foi engraçado, mas é uma parada muito... É, humor negro que chama. Então, a situação toda tá muito tensa. E aí, quando ele vai embora, tem essa piada que é muito boa, que é muito boa, e você ri, mas você ri meio assim, fala, caralho, velho, tem um cara morto ali, o anão vai morrer, velho. Mas é engraçado. Mas assim, eu acho que, assim, a minha reação foi dar uma risada tensa, tipo, porque eu não esperava aquilo, mas assim, logo eu fiquei tenso demais, tipo assim, caralho. Não, é porque você fala, o cara vai matar. Não, não é meu brother. É aquele riso que não dissipa totalmente a tensão, né? Tipo, ele tá ali pra dar um breve respiro, mas tipo, a tensão. Foi feito. A cena foi feita pra embaralhar mesmo. É, pra provocar. Pra te deixar. Caralho, o que que eu faço agora? Ela é quase o alívio cômico do filme, mesmo que seja um alívio cômico tenso. Porque o cara entra no apartamento pra falar com o Joker, que a polícia tá interrogando todo mundo, os caras que morreram no metrô. E aí o anão vira e fala assim: porra, a polícia não me interrogou ali. Por que você é a porra do anão, caralho? Se o assassino fosse o anão, você já tava preso. Então ele tem esse momento que dá essa quebrada. E aí tem o momento que ele vai puxar a corrente da porta e não consegue. E ele fica desesperado. Ele, caralho, o cara acabou de matar um maluco na minha frente aqui, eu sou o próximo. Matou estilo Coringa. Exato. Usando tesoura de aparar pelo de nariz. Sacou? É que o Coringa que mata com um descascador de batata, essa maluquice aí. O Coringa vem, dá um beijo na testa dele e abre a corrente. Muito louco. Porque, caraca, é uma cena que é muito bizarra. Você fica assistindo ela assim, caraca, o que aconteceu aqui? Exato. Que ela foi engraçada, ela foi tensa, ela, sabe, ela... Tu fica nervoso, cara. Essa mesma tensão acontece, em menor proporção, porque a tensão é menor, obviamente. Quando ele tá no Hospital das Crianças, ele deixa a arma caindo no chão. Caraca, essa cena é bizarra. Não é? Porque você... É totalmente inesperado, você acha engraçado, mas a princípio eu achei, caralho, e aí, nossa, aí a gente ficou tão constrangido, eu me senti tão constrangido. Eu senti o desespero dele de tentar esconder a arma, foi o mesmo, tipo assim, cara. Nossa, cara, foi muito bem feito, de deixar desconfortável. Então, tem um detalhe bem importante nesse negócio da arma, que é quando o Randall, lá, o colega de trabalho dele, entrega a arma pra ele, a reação do Arthur não é dizer assim, você tá maluco? Não, não quero, não preciso disso. A reação dele é dizer, eu não posso ter uma arma, assim, tipo, é o reconhecimento que, tipo, ele sim. Aquilo vai representar uma ameaça. E mesmo assim, ele aceita e leva pro hospital. Então, essa questão de, tipo, se ele era mal ou não, tipo, não existe uma resposta definitiva pra isso. O filme não se propõe a isso, mas as pistas estão ali pra mostrar que isso tudo é embaralhado de propósito mesmo. Assim, não... O filme te dá uma ideia de que tudo que acontece com ele é uma resposta ao mundo, entendeu? Então, eu achava, assim, importante definir o caráter do Coringa, porque, assim, quando ele para de tomar os remédios, quando ele assume que ele é louco, ele fala, cara, hoje eu tô... Ô, Rex, porque assim, a polêmica, as pessoas estão levando pro mundo real. Não tô levando pro mundo real, não. A polêmica das pessoas falando assim, se ele tá enaltecendo aí as pessoas... Não, eu não tô falando da polêmica. Meu ponto de vista não é a polêmica. Meu ponto de vista não é a polêmica que as pessoas estão falando. É o que eu me senti vendo o filme. Eu senti que, tipo assim, pra mim foi uma desculpa dada pra um personagem, pra ele assumir o manto de mal. Não tem manto. Manto é do Batman. Caceta. O colete de... Quando ele assumir a loucura. Mas quando ele mata o Murray, cara... Murray também humilhou ele publicamente. Né? pilhou. Eles estão falando assim, eu acho que não, porque se o Coringa não, que a gente conhece é um cara que ele é um agente do caos, sabe? Ele tá cagando assim, se a pessoa é boa ou má, se a pessoa fez alguma coisa pra ele. Ele não é um agente, nesse filme ele é uma vítima do caos, cara. Ele não é agente de nada. Ele é levado, a cada ponto do filme ele é levado. Inclusive, a única vez que ele toma uma decisão, que é quando ele vai se matar, essa decisão é tirada dele pelo Robert De Niro, porque ele, tipo assim, quando ele tava dançando na escada, ele tava dançando com a decisão de se matar. Que, inclusive, uma coisa, né? Tipo, a pessoa tá muito deprimida, fica feliz de vez em quando, pode ser um sinal de que tá com risco, né? E daí essa decisão é tirada. Ele não é um agente do caos. Ele ele não é um agente do caos, porque esse é um filme de origem. E mostra como ele se tornou, a partir daquele momento, ele se torna o Coringa que a gente conhece, que é um agente do caos. Até então, entre aspas, vítima da sociedade. Eu acho que não. Eu discordo. Eu acho que ele não é agente do caos, nem vai ser, porque eu espero que nunca tenha uma continuação. Eu espero, Joaquim, não aceita, você não precisa disso. Você vive aí com meia dúzia de milhão. Não é o próximo filme. Não é o próximo filme. Você não falou que a gente tem que fazer um exercício de imaginar o que seria depois disso? Ah, tá. Beleza, sim. Mas eu... Não tem um filme. Não é pra ter outro filme. É que a gente imagina o que foi que aconteceu com o Coringa depois. Mas eu acho que ele não é agente do caos. Ele é sempre uma reação ao que tá acontecendo. Diferente do Coringa, por exemplo, do Heath Ledger, que diz que é um agente do caos, que só quer ver o mundo pegar fogo, aquela loucura toda. O Alfred faz, tem uns caras aí que só quer ver o mundo queimar. E ele não, cara. Ele fez um plano, o Coringa do Heath Ledger fez um plano mirabolante e enlouquecedor. Sofisticadíssimo, é. Porque ele quer o caos, mas ele quer chegar lá. Ele tem esse objetivo do caos. É isso. A gente não sabe como ele era antes. A gente não sabe como é que o Coringa do Nolan, como é que ele era antes dele se tornar o Coringa. O que a gente vê nesse filme, Coringa antes dele ser o Coringa. Quem falou que depois, quando ele levantou ali na multidão, que ele tava sendo enaltecido, ele não se tornou esse agente do caos, entendeu? Ele pode ter se tornado. Esse filme que eu achei muito bem feito nesse roteiro é que ele mostra como as reações vão se alimentando. A reação dele e a reação da sociedade. Veja, ele cria o caos da sociedade e o caos da sociedade alimenta ele. Ó, veja. Porque antes dele... Quer dizer, ele não cria o caos. Antes do caos Coringa e da situação dele, Gotham, aquela sociedade que a gente vê, já tava num caos. Tava merda. Quando ele mata os três yuppies lá no metrô, ele cria um movimento sem querer. Tanto que ele vai pro Murray e fala assim, olha, eu não vim aqui fazer nenhum... Eu não sou político. Eu não tô aqui por política, não é protesto, eu nunca fui a favor de política. O movimento dele, com as circunstâncias do Thomas Wayne chamar as pessoas de palhaço, e aí teve um assassino vestido de palhaço, faz as pessoas imaginarem, olha só, uma reação da sociedade, imaginar que existe uma forma de protesto caótica contra as elites de Gotham e toda aquela crise que já tinha se transformado num barril de pólvora, explodir como forma de um movimento, onde as pessoas usaram a imagem do palhaço sem saber que existiria um Coringa, simplesmente como uma reação a toda ao barril de pólvora que a sociedade estava, personificado no Thomas Wayne chamar as pessoas de palhaços, e aí de repente aparece um justiceiro entre aspas, que tomou uma atitude contra a elite de Gotham, e aí de repente isso vira um movimento, e esse movimento vai criando a persona que ele vai se tornar, que ele fala que não é político, mas ele olha a foto da máscara do palhaço no jornal, e ele faz o dentinho, e ele vê o cara no táxi com a máscara, e ele dá aquele sorriso de satisfação. Gotham acha a identidade do seu protesto no Coringa, nas reações do Coringa que ele nem planejava ter, e o Coringa acha a identidade dele nas reações que Gotham não pretendia ter. Leonel, isso é incrível para um roteiro, cara. Não, cara, isso é uma análise muito legal, me entusiasmou. Olha esse braço tá tão torcido que tá parecendo espiral de caderno esse braço, maluco. Não, caraca, vocês lembram do Nerdcast de Westworld, né? Westworld é... Como que acabou? Cara. Que, ó, mas, ó, a análise do Alexandre foi mais legal que o filme. Ah, não. O filme é isso. Tu fez uma análise das forças da história. Agora, o que eu tava querendo e que o filme não me entregou foi personagens com motivações, cara. Todo mundo é uma caricatura. É o cara arrogante, o apresentador de talk show que zoou o cara. Mas é real. E a mãe malvada. Mano, cara, assim, meu... Leonel, nunca viu o programa do Gugu, não, cara? Mas o Silvio Santos, Leonel, pega Silvio Santos, Ike Batista e Charles Manson, cara. Charles Manson também, ele até um certo ponto, ele foi vítima da sociedade, só que ele é um filho da puta. Caralho, Silvio Santos, Ike Batista e Charles Manson entram num bar. ele foi espancado quando era criança, sofria bullying, foi abusado e um monte de coisa. Isso justifica ele ser um assassino? Não. Agora, qual a motivação do Silvio Santos? De zoar todo mundo que aparece no programa. Cara, sim, mas... A falta de empatia é uma característica da humanidade. E existe, né? Tudo bem, cara, mas eu tô dizendo que minha experiência com o filme, eu não entendi nada disso como sendo extraordinário. Quando o Silvio Santos faz um absurdo que ele faz semanalmente, pelo menos... 50 anos, né? 50 anos. E só agora o nego descobriu que ele é um filho da puta? Pelo menos tu tem algumas pessoas, pelo menos no meu círculo de pessoas que eu convivo, tu consegue ter uma reação de humanidade, de empatia. Tipo, porra, isso aqui não tá certo. O que, filme... O Silvio Santos? O Silvio Santos? Sim, sim. O não, filme... Ah, só e aí se tá, fala cara. Mal do Silvio Santos nos últimos 2 anos. Porque eu, até exato, então ele era o ídolo. Ele faz isso há muito tempo. Tá, eu vou fazer uma comparação. Só que era idiota, engraçado mas antes. Era engraçado antes. Agora imagina, tá, o filme se passa em 1981. Eu entendo, cara. Eu vou fazer uma comparação idiota, mas tu vai entender. Se eu tô vendo Star Wars, o Luke olha pra lá e tem 2 sóis que sobem. Se o Luke não tem nenhuma reação de caralho, são 2 sóis, eu vou pensar, ok, é normal ter 2 sóis nesse mundo. Isso não é, eu não devo prestar atenção nisso. Isso não é um dado importante para o personagem. Pode ser pra construção do universo, mas não é pro personagem. Se vem um personagem e fala uma coisa tipo, que eu sei que existe na vida real, mas que diz, ah, pobres são palhaços. Ou se vem yuppies que começam a espancar um cara do nada no metrô. Ou se vem um apresentador e fala absurdo e começa a zoar o cara por nada também. E ninguém tem nenhuma reação, não tem, o filme não me entrega nada emocional. Eu entendo que isso é normal, cara. Eu entendo que isso é normal. Então eu tô dizendo, ok, isso aqui é o baseline, isso aqui é o normal. Eu vou reagir a partir disso. Precisa ser uma coisa mais extrema do que isso pra eu ter alguma reação. Porque eu só vou reagir ao que os personagens reagem. O Luke acha 2 sóis subirem, normal. Cassélia também. Mas ele acha uma espada laser extraordinária. O que que eu entendo? Uma espada laser é extraordinária nesse mundo e 2 sóis são normais. Só que o filme do Joker só me entrega o normal. Todo mundo acha tudo normal, então eu achei também. Me desculpa, discordo. O anão fica chocado quando ele mata o maluco com a tesoura de cortar pelo de nariz. O anão, ele fica... Ai, meu Deus do céu, ele fica no cantinho da pena do anão, cara. Queria tanto dar um abraço no anão. Quando vocês estavam falando do anão, o que eu queria dizer era que uma das únicas cenas que eu senti tensão verdadeira foi essa cena do anão. Porque, pra mim, o único personagem que eu entendo nesse filme é o anão. Porque a mulher lá que ele se interessa, ok, a gente, a princípio, é uma pessoa legal, mas a gente nunca viu ela. A gente só viu a fantasia do Arthur. Agora, o anão, a gente conhece ele. A gente sabe que ele é um cara que tem que aguentar um monte de bullying, porque ele é pobre, porque ele só tem poucas oportunidades de emprego, coisa e tal, porque as pessoas... Ok, tudo isso eu entendi. O filme me entregou um personagem simples, mas bem construído. Então, quando ele teve em risco, eu fiquei tenso. Agora, quando uma caricatura tá em risco, eu não fico tenso. Tu entende? Eu só acho, ok, essa caricatura vai parar de aparecer no filme e vai aparecer outra caricatura. A questão dos outros personagens não serem desenvolvidos, mas assim, a função deles, de cada um deles, é muito específica. Pra aquilo que eles existem dentro da trama, eles funcionam, tem o tanto de desenvolvimento que eles precisam. O Murray, o apresentador, tipo, você não sabe nada a respeito dele, mas você percebe por tudo que acontece no filme que ele é o cara que como muitos apresentadores que a gente conhece, que são os caras que estão lá pra jogar pro público. Então, quando o Arthur começa no final, começa a fazer o discurso dele, ele tá lá pra ser o cara que vai, não, mas você tá sendo a vítima, tal, tá? Você tá se fazendo de vítima, é o cara que tá jogando pra audiência. Essa é a função dele, assim, tipo, é o cara que é um dos antagonistas do Arthur. Eu não preciso saber mais nada dele além disso. Randall, lá, o colega de trabalho dele, eu não preciso saber nada além dele ser um mau caráter, o cara que, tipo, oferece uma arma pra um cara que tem histórico de transtorno. E depois que aguenta ele, né? Exato. Então, tipo, eu não preciso de nenhum outro desenvolvimento além disso. Eles têm o desenvolvimento necessário pra função que eles exercem ali. Então, assim, você não sentir tensão quando eles estão em risco, não é que isso diminui os personagens ou o desenvolvimento deles. Na verdade, você, nesses momentos, você sente pelo Arthur, que o foco do filme é o Arthur. Então, tipo, cada momento que outros personagens estão em risco, é um passo a mais do Arthur em direção à loucura. Então, é o contrário, assim, né? Tipo, você não tem que sentir realmente nenhuma empatia pelos outros, você sente pelo Arthur. E o que eu tô falando é o seguinte, você chama esses personagens de caricatura. Caricatura, pra mim, é quando você pega algo que existe e exagera algumas características, não é isso? Acho que sim. Se vão fazer uma tipo, um uma caricatura minha, vão aumentar o nariz, né? Deixar mais careca. Faz as coisas assim pra exacerbar algumas características que existem. As mãos lindas. Não. As mãos mais bonitas do que são realmente. O que é difícil. E aí, no caso dos personagens, no meu entender, no meu ver, eles não são caricaturas. Eles são personagens meio que realistas. Porque assim, você acha personagens mais exacerbados fora um Datena, um Gugu. O Gugu, nos anos 90, forjou uma entrevista com o PCC em troca de audiência, sacou? É uma parada assim, tipo, que dentro da realidade do filme se encaixaria tranquilamente, sacou? Você teve lá o candidato, não sei se é o prefeito de Curitiba, que falou que tava com vontade de vomitar porque não gosta de cheiro de pobre. É verdade. É verdade, ele falou isso, tá? Falou. Noticiado. Tem um maluco em Minas Gerais que tava indignado que o salário líquido dele era de 24 mil e que era um absurdo que ele não conseguia viver daquele jeito, sacou? Então, a realidade parece caricatura dos personagens desse filme, e não o inverso. Sim, é assim. Verdade. E o lance, assim, tipo, eles não são caricaturas, assim, eles são recortes necessários pro filme, né? Tipo, o Thomas Wayne, tá, ele é parece ser simplesmente um cara escroto. Não, tipo, é o que ele é necessário pra história. Ele é um demagogo que é descolado da realidade da população e que o cara tá ali. Outro exemplo pra gente voltar lá nos anos 80 pra ver qual é o mood dos anos 80, a realidade, é você ter o Maluf dando declaração de que, olha, estupra, mas não mata. Exatamente. Como se estupro fosse uma parada aceitável. Matar não, mas estupro é aceitável. É, matar é uma outra linha, né? O cara que falava que rouba, mas faz. Uh-huh. Então, assim, tem vários exemplos na realidade que são muito mais exacerbados do que os personagens do filme. Não, e ainda, tipo, uma coisa de desenvolvimento que eu acho muito bem feita num personagem que, como os outros coadjuvantes, tem pouco tempo, pouco desenvolvimento, assim, comparando com o Arthur, que é a mãe, né? Então, tipo, a mãe, teoricamente, no começo é indefesa, amorosa, carinhosa com ele, mas ela fala pra ele, você quer ser humorista, mas você não tem graça, né? Então, tipo, já é uma pista do caralho, traço... in your face, né? É, tipo, é o... vivaço. Já indica, tipo, o passado abusivo dela, assim, né? Ou pelo menos conivente com abuso, né? Então, tipo, não é assim também tão raso, né? Os coadjuvantes. Quando desligar a gravação, eu vou contar uma parada aqui que vai deixar vocês em choque. Ele vai te perguntar no Twitter. Agora aí, já vou contar isso. Can you introduce me as Joker? Sabe uma parada que é foda também, no, que quando ele vai confrontar a mãe sobre os abusos que ele sofreu quando era criança, que ele apanhou, que ele sofreu, que ele ficava guardado dentro do armário, ela fala, você estava sempre sorrindo, e era o filho da puta apanhando e rindo, porque ele ria, velho, em situação de tensão. Caralho, é verdade. A mãe louca, não percebendo que ele, na verdade, estava sofrendo. É verdade, cara. É muito foda essa isso. Essa cena é muito bizarra, meu, cara. Você apanhava rindo. É o famoso tô rindo, mas é de nervoso. Né? Você estava sempre sorrindo. E é muito maluco, né, essa relação, por exemplo, com a mãe, que ele era o Arthur, né, que via sofrendo e apanhando, e o Arthur, que vive no mundo cinza, né, deprê, sépia, né, curvado, introspectivo, esse Arthur, ele vai morrendo, né? É, exato. E conforme esse Arthur vai morrendo e o Joker vai crescendo, vai nascendo, ele, além de morrer, ele vai matando o que estava em torno do Arthur. Ele mata a mãe, ele supostamente mata a namorada, que não é namorada, né, mas que ele achava que era, né, ele vai matando essa galera toda, cara. Ele vai se libertando do Arthur, matando o que... Ele mata os agressores dele no metrô, ele se defende dos primeiros, mas o terceiro ele mata, ele vai lá e mata. Isso, mata mesmo, exatamente. E o Joker, é isso que ele quer. Ele mata o amigo, que era amigo de trabalho, e ele mata o ídolo dele. Quando ele mata o ídolo dele, ele mata e ele fica de boa lá. Ele chega nos bastidores do camarim e ele fala assim, querido, pode me chamar de Joker? Coringa, palhaço? Seria maravilhoso se eu tivesse falado isso, inclusive. E aí o cara olha assim, faz aquela cara de Robert De Niro dele e faz, não, tudo bem. E essas duas cenas em que ele usa arma de fogo, vocês já perceberam como elas são sinistras de imprevisíveis? Porque as duas cenas você não espera. Você sabe que ele tá armado desde o começo do filme. Sim. O cara dá a arma, ele mostra, esfrega a arma na câmera e dá na mão do Joker. O Joker deixa cair a arma no chão na frente das crianças. Atira sem querer, quando ele tá dançando, ele dá um tiro na parede. Porque ele não... É, ele dá um tiro na parede. É. Ele tá mostrando essa arma o tempo todo. Você sabe que esse cara tá o tempo todo com essa arma. Mas quando ele tá no metrô e ele atira no cara, você fala, caralho! É. Sabe, não é esperado. Ele manipula a arma, bota na cabeça e tal, várias vezes. Então você tá vendo ele com essa arma o tempo todo. Aí ele vai pro programa de televisão, ele começa a falar, começa a confrontar o cara, chega daquela maneira maluca, dá o um beijo na boca da mulher, e aí senta e começa, ele vai mudando, o personagem dele vai mudando conforme ele vai, e de repente ele puxa a arma e pau, na cabeça do cara, e você não espera. Não. Isso é sinistro, cara. Como é bem feito. É muito bem feito, cara. Não, aí já não foi uma surpresa pra mim, porque, tipo assim, como a gente mostrou a construção dele até o final, a dúvida foi se ele ia matar ou se ele ia se matar. Foi o máximo que eu fiquei de dúvida. Ele não ia se matar. Mas você espera que alguma coisa ele ia fazer com a arma. Porque mas quando ele não desce ia se matar, aquelas... Não, quando ele desce com a escadaria, já sabe que ele ali é o Coringa. Ele não é... Nada mais ali pra você já é uma surpresa. Ali ele assumiu a identidade do Coringa. Quando ele chega no programa e fala, me chama de Coringa, ele já tá dizendo na tua cara que eu sou o Coringa. Então, assim, era questão de tu saber o que ia acontecer naquela parte. Alguma coisa boa não ia sair dali. E o cara tá com a arma o tempo inteiro. E ele já disse o que ele, entre aspas, ia fazer quando ele bota a arma no pescoço, né? Ou no baixo do gogó. Então, assim, alguma merda ia dar. Ali já não vira uma surpresa. Ele já tá esperando aquilo. E o cara vai provocando a situação. O cara vai provocando ele. O cara vai, sabe? Aí aquilo vai aumentando nele. Aí você vai sentindo a raiva dele junto, crescendo, sabe? E foi aquela bateção de boca dos dois ao mesmo tempo. O Murray e ele. E a plateia falando, tira ele daí! Sabe? As pessoas em volta, o produtor no fundo mandando cortar, sabe? Vai se crescendo toda essa construção de tensão pra no final vir o tiro. E aí faz um silêncio. É um pá! Aí é um silêncio e as pessoas depois começam a berrar dentro do estúdio. Isso é aí muito ele, bom. Eles aí ele levanta e ainda dá outro tiro, som. Né? Isso. Aí ele vai embora, volta e dá outro. É, ele olha pro cara, é muito sinistro. Ele olha pro cara e não vai embora. Ele olha, levanta, ele olha pra câmera, olha pro cara, ele atira, o cara depois ele senta e espera. Caraca, que... Não, é sinistro. E isso é o fechamento desse arco, onde ele criou-se, né? Aquele negócio dele criar o caos criar ele e os protestos dos palhaços terem essa identidade difusa de sem saber a origem. Quando ele admite a coisa e ele mata o cara em rede nacional ao vivo, era o ato que eu fiquei imaginando assim, qual é o ato que vai transformar o Coringa numa lenda de um grande vilão do crime do universo DC, entendeu? E nesse caso dessa história, foi isso, foi ele admitir que ele é o criador desse movimento dos palhaços, mesmo que seja um autor... Não intencional. Das circunstâncias, não intencional, exato, mas aí ele no final, ele é intencional e ele fala, sou eu mesmo, e aí quando ele vai em cima do táxi lá e faz a dança lentamente seguro de si, sem rir, eu ficava imaginando, será que ele vai rir? Não, ele não vai rir, porque o riso dele era a tragédia que ele não sabia controlar, e ali ele tava pela primeira vez no controle, ali ele se transformou o protagonista em uma realidade distorcida que ele tentava criar na mente dele, imaginando ele falando com Murray, que ele queria ter um filho que nem ele e tal, que tudo aquilo era falso e que ele viu que ele jamais poderia ter esse tipo de vida, essa felicidade, e ele aí decide abraçar o caos completo, né, e o que o personagem do Rupert Pupkin fala no Rei da Comédia, quando ele termina o ato dele, sabendo que ele vai ser preso porque ele sequestrou o Jerry Lewis e tal, não sei o quê, ele fala, melhor ser o rei por uma noite do que o idiota pela vida inteira, entendeu? É um álbum do Faith No More. Inclusive, cara, eu tô com muita vontade de ver esse filme que o Alexandre tá falando. Eu preferia ter visto esse filme do que o jogo. O cara pessoal, que torceu o braço falando, aí virou praticamente tava falando muito de tanto que girou o braço. O pessoal tava associando muito o filme ao Clube da Luta por causa da cena que ele tava imaginando, né? Mas essa parada dele matar tudo que tem à volta dele é muito Clube da Luta também, porque tem uma frase do Tyler Durden que é justamente isso, é apenas depois de perder tudo que nós somos livres pra fazer qualquer coisa. Então assim, ele perdeu a mãe, perdeu o emprego, perdeu a vida, matou todo mundo que tava em volta dele. Perdeu não, né? Ele que perdeu, né? Ele fez perder, né? Ele mesmo tirou o dele, né? E agora ele pode fazer qualquer coisa. Ele tá livre. Tem uma... livre porque ele foi preso, né? Tem um verso da Janis Joplin, né? Do almoço de Janis Joplin, que é liberdade e não ter mais nada a perder. Agora descobrimos de onde saiu, né? O Chuck Palahniuk, de onde ele tirou. Ele gostava de Janis Joplin. Mas ela é uma liberdade distorcida porque ela custa a vida das pessoas em volta dele, entendeu? Então é uma liberdade falsa, egoísta, que só só serve pra ele. Não, é liberdade pra ser o tal do agente do caos que a gente tava discutindo. Sim, mas... Eu discordo que ele seja o agente do caos. Eu acho que ele é só uma reação. Eu também discordo do agente do caos. No início ao fim, ele não é. Eu tô projetando isso. Ele tá fazendo parte do movimento da turba. Quando ele é preso e... Muito bom, né, cara? O cara matou um maluco e não desapareceu e foi se esconder num convívio com palhaços, anões e... né? Ele ficou sentado esperando a polícia foi lá e prendeu ele, né? Exato. E ele tá sendo levado e um carro bate sem querer, né, no meio da loucura que tá a rua. Ou proposital. E aí os caras se ligam, é o palhaço da TV que matou. Não, foi sem querer, foi sem querer. É, foi totalmente sem querer. Rex. Não é esse filme, não cara. Não é Batman Begins, não, cara. É. Não é Dark Knight. Foi totalmente sem querer, os caras olham e falam, caralho, o maluco da TV. Não foi sem querer. Os caras estão dentro de palhaço. Os caras já saem dentro do... Vejam de novo. Ambulância sabendo que é ele. Tá todo mundo de palhaço, não, gente. Tá todo mundo de palhaço. Foi sem querer. Eles surpreendem por ver o cara dentro do carro e puxam ele e botam ele. E eles botam o cara no capô do carro. Eles tem carro de polícia e carro e gente de palhaço em todos os cantos, não, cara. Depois que quando ele tá acordando, tem uma multidão de palhaço ali esperando a situação, sabe? Tem uma multidão de palhaço na rua. Ponto final. E quando eles viram o cara dentro do carro, eles tiraram ele do carro e botaram ele em cima do capô. E aí o que, que eles começaram a berrar? Gente, achei o palhaço que matou o cara na televisão. Vem todo mundo pra cá. Mas ninguém salvou ele. Os caras botaram, ah, o cara morreu, bota ele aí. Tipo assim, é só isso, entendeu? Pra mim foi caos completo, entendeu? Beleza, mas isso aqui eu acho que é uma questão de interpretação. Também, concordo. É, com certeza. Eu interpreto que vocês estão errados. Não, brincadeira, brincadeira. Tem a interpretação também de que toda essa sequência pós-acidente seja, de novo, ele a cabeça dele, né? Ah, porque os momentos felizes dele são todos imaginação. Porque todo momento feliz dele no filme é uma loucura, né? A situação dele feliz com a namorada... É, exato. Eu acabei de falar isso, você repetiu atrás de mim. Eu já falei isso lá atrás. Eu falei isso antes de você, Buritão. Pode ver na edição aí. Mas eu tô pontuando agora e eu controlo essa edição e eu vou botar outras palavras na sua boca. Rex de Campinas. Eu tô gravando no meu celular tudo. Publica aí. Tanto é que a sequência imediatamente anterior a isso, né, a exaltação dele pelo público, assim, é ele dentro do carro com a cabeça encostada no vidro, que espelha uma das primeiras cenas dele, tipo, dentro do ônibus, logo antes da interação com a criancinha lá, né, tipo, a coisa dele na multidão, assim, né. Mas eu gosto dessa construção final também, que quando ele tá no hospício, que ele fica rindo sozinho, a mulher fala, você não ia entender. Você não ia entender, muito. Que você realmente não sabe se ele se aceitou e ele pegou tudo o que aconteceu e realmente, poxa, no final foi tudo uma grande piada. Tudo gerou o que ele é. E ele vai e mata ela. Quando mostra ele simplesmente saindo da cela com o chão de sangue nas pisadas. Assim. Então, essa cena ela é interessante. Porque ela mostra que tal, virou o Coringa do hospício, né? Que o Coringa é isso. É. Ele vive no hospício, aí dá um rolê fora. Aí prende ele de novo, joga no hospício. Porque ele é como ele tem problemas mentais, eles não botam ele na prisão comum. Eles botam ele na prisão. Sanatório Arkham. A pena dele é diferenciada porque ele tem problemas mentais. Então ele já tá no asilo Arkham lá. Tá no hospital psiquiátrico. Penitenciário psiquiátrico, não sei como chama. Manicômio judiciário, exatamente, obrigado. E ele vem andando no corredor, aquele corredor tudo branco, bonito, parece até um corredor fictício, né? Ainda mais em Gotham. Yeah. Aonde que ia ser bonito daquele jeito, né? Mas ele sai daquela sala e vê aquelas pegadas perfeitas em vermelho no chão, mostrou que ele matou a mulher, e aí vira um final Scooby-Doo. Ele começa a correr pra um lado que nem um palhaço, depois vai pro outro, depois volta. É muito maluco. Aquilo ali parece que é mais um momento de imaginação dele. Porque é muito perfeitinho. Mas essa é a primeira vítima que... Do Joker. Do Joker nascido. Não, o primeiro é o Murray. Não, o Murray é o que faz ele nascer, de verdade. Não, o Murray... Tipo assim, tô falando, essa é uma vítima que não fez nada contra ele. Sim. As outras eram pessoas que tinham, de alguma forma, feito mal pra ele, que a gente tava analisando aqui, né? E que ele tava querendo se livrar disso. A última vítima do filme, ela absolutamente era uma pessoa que sentou lá pra trabalhar. É, né? Ela não fez nenhum mal a ele que a gente tenha percebido. O Todd Phillips disse numa entrevista que é logo antes disso, quando ele tá conversando com a mulher no hospital, a risada que o Arthur dá ali é a única risada verdadeira do Arthur durante o filme. A única vez que ele ri de verdade. Não ri por causa da condição dele e não dá aquela risada falsa que é bem diferente, né? Aquela risada aguda dele. E que ele fala, você não ia entender, né? A verdadeira piada que ele... Segundo o diretor, essa é a única vez que ele ri de verdade, né? Então, tipo, essa realmente é ali ele já abraçou de vez, né? Acho muito interessante porque a gente tá determinando um padrão em que todos os momentos felizes, por mais bizarros que eles possam parecer, são imaginação dele. Quando o cara fala que queria ter um filho que nem ele. Uhum. Quando os momentos que ele tá com a namorada imaginária. Uhum. Tudo isso é imaginação da cabeça dele, né? A gente já sabe. Quando as pessoas riem pra ele, riem das piadas dele, né? Tudo isso, coisa da cabeça dele. Então, esse momento momento que ele é endeusado pelas pessoas, pode ser a imaginação dele mesmo, uhum. sabe? Ele, e é muito maneiro porque é o momento que nasce o sorriso do Joker, que ele faz o sorriso de sangue. Ele mete a mão na boca e aí verdade. Vê que tá sangrando e aí ele abre um sorriso. Ele não tá rindo, ele tá sério. Mas olha que doido. Isso entra em conflito com o que ele fala pra psicóloga no começo. A assistente social que ele fala assim, você não presta atenção, né? Você me pergunta aí, você como é que você anda, Arthur? Você continua tendo pensamentos negativos, Arthur? E ele fala, tudo que eu tenho são pensamentos negativos. Mas não é assim, porque ele tem momentos, não sei se são pensamentos ou delírios, mas de momentos felizes. É, mas é uma fuga. Exato, mas tá na cabeça dele. Tá dentro da cabeça dele, uhum. né? Então, assim, talvez seja involuntário. Talvez quando ele esteja pensando, de fato, é sempre muito triste. É. Mas talvez nesses momentos de loucura, e aí eu acho que até vale um outro Nerdcast com pessoas que saibam falar isso, com a Ana e com outras uhum. pessoas profissionais, pra tratar desse lado que a gente entende menos aqui, que a gente tá falando mais de uma obra cinematográfica. Uhum. Mas interessante porque a gente, como a gente tá acompanhando a história pela ótica dele, seja na imaginação dele ou no que ele vive, e a gente em muitos momentos tá tão confuso quanto ele do que é realidade, do que é imaginação, uhum. a gente tá vendo que ele não tem só momentos terríveis. Apesar de ele ter dito isso pra ela, ele tem momentos em que ele imagina, né, pensa coisas felizes. Isso que tu falou era o que eu queria que tivesse acontecido no filme. Eu queria que esse negócio, só tem pensamentos negativos, eu só tenho pensamentos negativos, fosse que a gente descobrisse que várias das tragédias que acontecem com ele são meio que exageros, são tipo interpretações dele de coisas que aconteceram que são mais, entre aspas, normais, sabe? Pra realmente existir essa quebra de normalidade, esse choque e essa, sabe, essa sensação de que, não, o que tá acontecendo com o Arthur não é average, sabe? Não é normal pra Gotham City. E eu não senti isso, eu senti, sabe? Eu queria que tivesse, assim, realmente ele só tem pensamentos ruins. Tu acha que isso aqui é o normal? Não é, cara. Ele tá pensando tudo isso. E esse negócio dele fantasiar da namorada foi uma exceção da exceção, sabe? Ele tá obcecando com uma fantasia de ser perseguido e de viver num inferno onde todo mundo ataca ele. Isso eu ia achar mais foda, cara. Porque isso aí ia ser realmente a gente tudo do personagem. É, mas aí tudo, o que ia gerar a reação verdadeira dele, né? Senão poderia que o filme inteiro passa dentro da cabeça dele. É, porque aí a gente abre a porta pro filme em que ele imaginou tudo, que ele tá no hospício desde o começo. Aí seria o pior filme do mundo. É tipo você passar com um sonho, tá ligado? Exatamente, exatamente. Não, ele podia estar morto e ele tá no inferno. Tá bom, esse seria o pior filme do mundo. You just Rex, que animação foi essa que você fez aí pra Warner, hein? Cara, a Warner entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia fazer um flipbook com a cena da escada do Coringa, porque eles viram meus desenhos no Instagram, e eu já tinha trabalhado com a Warner fazendo essas entrevistas que a gente costuma fazer pra eles, e aí eles queriam fazer ação com alguém que soubesse desenhar e tudo mais, e aí eles perguntaram se eu topava fazer. Aí eu falei que sim, aí eu fiz pra eles. 71 desenhos, maluco. Vai lá no Instagram da Warner, dá uma joinha, bota um palhaço, um emoji de palhaço, e diz assim, eu vim pelo Rex. Marca o Rex, volta lá, eu vim pelo Rex. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.